ABV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a ABV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a ABV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Faz frio, faz calor. Faz frio, faz calor. Tempo louco, né? Mas fica tranquilo. Com a Polo Ar Ar-Condicionados, você deixa o clima do jeito que você quer. Conheça o Samsung Split High Wall Max Plus de 9.000 e 12.000 BTUs frio. Mais tecnologia, mais economia, por um preço que cabe no seu bolso. Confira a mais completa linha de aparelhos Samsung em condições especiais. Acesse poloar.com.br ou ligue 0800-889-8989. Com a Polo Ar Ar-Condicionados e Samsung, você entra no clima. Justin Bieber. Você quer reduzir o custo e aumentar a capacidade de internet da sua empresa? A ASAP Telecom tem a solução. Focada no mercado corporativo e provedores de internet, oferecemos link dedicado com garantia de 100% de banda contratada, LAN to LAN, conexão direta entre matriz e filial da sua empresa, colocation, suas aplicações e equipamentos usando o nosso data center, acesso ao maior ponto de troca de dados do país, PTT-SP. Saiba mais em ASAP Telecom. com.com.br ou pelo telefone 2667-1208. A Zap se escreve com S. Fez em 9,67 segundos. Saia número 8, entre o 15. Pulou 4,39 metros. Levantou 170 quilos. Matemática e Olimpíada tem tudo a ver. Está começando mais uma Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Professores, inscrevam suas escolas. Alunos, participem. A matemática quer somar novos talentos para o Brasil. Saiba mais em obmev.org.br. Inscrições até 1º de abril. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação. Governo Federal. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Tiesto, The Rise Song. Apenas os grandes hits. Felix Jan, Eagle Eyes. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Chega se que venha na bodeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa, bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só dou moral quando for trimundial. Chega se que meia na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Opa, tá no ar, Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. O oferecimento também do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece. O Extra é gol. Tá no ar, Estádio 97. Sejam bem-vindos, hein? Boa tarde. Mala pronta. Quase. Beleza. A minha não tá pronta ainda. Não, Domênico? Não. Coisa quase linda. Que o Tite põe que... Tem uma estratégia, Domênico, pra fazer a mala. Você se pergunta, o que estão falando de mala pronta? É porque amanhã, Mano, Domênico e Mota irão para Barcelona. Partirão para lá, onde na sexta-feira farão um programa ao vivo de Barcelona, em conexão aqui com o Estádio 97. Semana, né? Não, sexta, né? Sexta-feira. E no sábado vão levar o nosso ouvinte vencedor. Aliás, agora não tem o nome dele. Thiago. Thiago do quê? Tem 2 trilhões de Thiagos no mundo. Mas é um dos partiu o Barça. Exatamente, olha aqui. Eles estarão com o Thiago Henrique Macedo da Silva, de Embu das Artes, torcedor do Santos, assistindo Barcelona e Real Madrid, né? Com o apoio aí do pessoal da Agência Catalana de Turismo e também da Singapore Airlines. Dodô, amanhã, 5h35, neste horário, previsão de decolagem. E importante que vocês façam flashes de dentro do avião. Dentro do avião? Sim. Mas pode fazer. Legal, hein? Ah, se tiver ainda em terra, ué, horas bolas. Faz, ué. Não é não? Opa. Tem uma novidade, ele não pode contar ainda. Ah, não? Ah, é? Segredo, o Marcão me contou. Então não pode contar, não segredo. Conta. Tá vendo? Olha, essa bicha é fofoqueira. Eu? Não pode contar, mas já conta que tem segredo. É segredo, ué. É. Não, a pessoa fala, fica ansiosa, mas não vou falar o que é. Então você não pode falar. Não posso falar o que é. A pessoa ansiosa, é isso? É. Mas amanhã, então, vamos ligar pro Mano, na aeronave. Vamos ligar, sim, pro Domênico. Vamos fazer flashes de dentro do avião da Singapura. Sim. E olha, e lá, no clássico... Lá. O Barcelona fazer homenagem ao Johan Cruyff, né? Ah, sim. E vai fazer um mosaico. Cruyff. Vai fazer um mosaico, né? Com o nome é Obrigado, Cruyff, com a camisa dele. Mais de 99 mil pessoas estão esperadas. E o Sombra? É mesmo. E cogitam mudar o nome do estádio. Sim. Para dos próximos. É como o Cícero Pompeu de Toledo, né? Todo mundo conhece como Morumbi. Vai mudar, vai ter o nome do Cruyff. Não, o cara vai ter uma votação, vamos cogitar. Precisa ver, qual que é o nome do estádio do Barcelona? Não sei. Camp Nou, né? A gente conhece como Camp Nou, mas será que não é conhecido Camp Nou? É Parque Camp Nou. Como se fosse complexo, estádio do Morumbi, né? Não sei. Então. Tanto que vai ser reformado, né? Já foi aprovado o Camp Nou. Aí vai ser reformado ou vai ser reconstruído? Não, reformado. Ah, é? Foi aprovada uma planta. Vai ser. Ele vai continuar o pessoal usando e vão estar reconstruindo, arrumando. Caramba, hein? Acredito, não sei, se vocês forem fazer o tour. Acredito que vocês forem, vai ser no domingo, né? Porque uma vez. Ou no sábado de manhã, não sei. Isso aí é o pessoal da agência que vai saber dizer. Aí vocês vão ter oportunidade de passar pelos vestiários, zona mista, subir para onde sobe os jogadores. Ver tudo. Ir até o banco de reservas do Barça. Vai ser bem legal, vocês vão gostar. Boa. Os espanhóis, quando vêm para cá, também fazem esse tour na Arena Corinthians. Ei! É verdade, muito mais moderno. Mármore normal. Palácio de mármore. Normal. Como se alguém viesse para o Brasil. Olha, que vontade. Como se algum gringo viesse para o Brasil para fazer tour em estádio de futebol. Lógico que vai. Vai. Não vai o quê, tiozão? O estádio mais moderno do Brasil, mano. O cara nem sabe quem é você. O Santiago Bernalete é um vaticano do futebol. Agora tá mais conhecido que na época da Copa, né? Estão fazendo, sim. Aqueles bolivianos lá na Vila Maria, eles vão fazer. Olha o recalque. Arena Corinthians é um misto de Sagrada Família com Campinho, com Coliseu. Fala aí do propinão, vai. Propinão tem o furico, velho. Paga um pau que o bagulho é louco. É o name rights, é o time mais invejado do Brasil, mano. O cara ontem fez a mala e quase que foi, hein, seu Bento? Quase. O Tite com a mala pronta ontem, quase, hein? Você acha que o Tite... Não vai ter golpe. Nossa. Não vai ter golpe. Não vão derrubar quase o comando do Corinthians. Olha, botou a cuequinha, a camiseta, o pijama, quase. Eu acho que a mala continua pronta. Quase. Isso é a maior injustiça do futebol, o Tite não ser treinador da seleção. Injustiça nada. A gente resolve dois problemas de uma vez. Fora o fato, o negócio é o seguinte. Fora o fato do Tite ser um semideus, o Tite não é um estúpido, cara. O Tite não é um estúpido. Sabe por quê? Eu não sei, hein? O negócio é o seguinte, Sombra, analisa. Pra que o cara vai trocar hoje? Um salário que ele tem no Corinthians, que dizem que é proporcional ao salário de treinador da seleção brasileira. Certeza. Um local onde ele é idolatrado, desde o porteiro até o presidente do clube, tá certo? Sem contar os torcedores do Corinthians também, que o idolatram. É um cara extremamente bem quisto pelo elenco. É um cara que tá tendo aí, dentro do Corinthians, a região, um trabalho aí reconhecido por todos. E é um cara que... O povo brasileiro pede, mano. Não, mas RG, ele vai trocar o certo pelo incerto. Okay. Nada contra a seleção brasileira. Você olha o ego, mano. O certo pelo duvidoso. Ok. Você, senhor mano, é um dos maiores incoerentes e hipócritas que já passaram pelo microfone da Energia 97. Não, pelo contrário. Porque eu zelo pelo bem-estar do ser humano. Sempre que se fala de algum jogador que não quer ir pra seleção brasileira... Você, seu hipócrita. Pátria amada Brasil. Você fala assim: o jogador ir pra seleção é como servir o exército. Mas peraí, eu vou te falar pra... o porquê. Defender você vai entender. A pátria. Mas peraí, você vai entender. Defender, já entendi. O treinador, muito não, bem. Pelo contrário. É Domênico Gato. Hipócrita. Não, pelo contrário, você vai entender. Mas agora falou agora mesmo, eu vou dar uma jorrada em você. O treinador, Domênico Gato, ele está lá pra trabalhar e ser remunerado por isso. O jogador, ele tá lá cumprindo a obrigação cívica. Não, o jogador, lógico que é. O jogador, quando ele sai da seleção ganha? Brasileira, lógico que não ganha. Não, lógico que não ganha. Mas ganha prêmios, né? Mas não importa. O jogador prêmios. Não é remunerado. O jogador não é remunerado. Ganha, o treinador é. Ganha, ganha então, em cima de patrocínio. Bom, então o negócio é o seguinte. Respondendo a sua pergunta, que agora você ficou sem argumentos, eu não, vejo no seu olhar... Eu vejo no seu olhar o seu pavor. O treinador, Domênico Gato, ele tem a opção de trabalhar ou não pela seleção brasileira. Agora o jogador, quando ele é convocado e cumpre a sua missão, ele tá cumprindo... Não, ele é obrigado sim. Ele tá cumprindo o dever cívico, tá certo? Ele tá sendo convocado. Agora o treinador não, ele tem a opção de trabalhar lá. É a opção de trabalhar, igual o médico da seleção brasileira. E quem diz que o Tite não quer ir? Porque você servir a pátria ganhando aí. Pô, muito. E não é só isso. É a visibilidade que o Tite vai ter no mundo inteiro sendo técnico da seleção. Ele quer ir pra Europa. Lógico. Peraí. Com todo respeito, Mota, mas aí... Ele quer sair do limbo e ir pra Europa. Ele quer ir pra Europa. Essa sua frase, limbo quem tá é o Balsa. O negócio é o seguinte, Motinha. Quer sair do limbo e ir pra Europa. Essa sua frase aí não faz sentido nenhum. Por que não? Porque o Corinthians hoje tem 10 vezes mais visibilidade que a seleção brasileira. Isso daí é fato. Para, mano. Não sou eu que tô falando. Para, mano. Vê a audiência na TV, gente. Mano. Tá falando do Brasil, tô falando visibilidade no mundo. Então, o Corinthians tem muito mais visibilidade do que a seleção. Fala aí. A última vez que o Corinthians foi campeão do mundo foi em 2012. Qual foi a última vez que a seleção foi campeão do mundo? Ó, e o que interessa? E o que interessa? A prefeitura manda um caminhão de lixo que tá sobrando. E o que interessa? Mas, mano, hoje o Corinthians recebe a Ponte Preta lá na Arena. Algumas mudanças aqui no time, vou passar a escalação pra você. Deve passar na BBC, deve passar esse jogo. Vai mesmo. Corinthians e Ponte Preta deve passar na BBC. Transmissão simultânea, seu nosso cego. Entra no site da BBC aí. Imagina, BBC.com na hora do jogo, você vai ver. .com.uk. O marido da rainha da Inglaterra vai estar lá comentando. BBC.com. Vamos lá, o Cássio hoje. O Sir. Edilson. É o Wilson. Wilson. Iago e Guilherme Arana. Sim. Guilherme Arana. Williams, Rodriguinho. Imagina ele. E Alain Mineiro. Alain Mineiro. Aí vem Danilo, Romero e Luciano. Danilo. Bento, dos jogadores aí que vão estar em campo hoje, o Corinthians só terá dois titulares. O Corinthians ele tá poupando o grupo aí pro jogo de domingo contra o Palmeiras. Não é que tá menosprezando a Ponte Preta, mas é legal você fazer talvez aí essa troca de jogadores para que você possa testar todo mundo e que você possa dar ritmo de jogo para todos. E o time do Corinthians aí, volto a dizer aqui, depois daquela partida contra o Cerro Porteño no Paraguai, a partida seguinte, que foi contra o Cerro Porteño jogando na Arena Corinthians, foi um divisor de águas, cara. O time do Corinthians tá jogando direitinho, tá jogando redondo, a Ponte Preta almeja alguma coisa ainda no Campeonato Paulista, mas eu acho que o Corinthians ele tem condições sim de poder ir pra cima da Ponte Preta e vencer bem, mesmo tendo dois titulares apenas em campo hoje. Acredito que o Coringão possa tá fazendo bonito mais uma vez aqui e dando exemplo de bom futebol pro nosso povo brasileiro que é torcedor. Nossa, que bom. De bom futebol, véio. Só. De dando bom exemplo, futebol, tá dando bom, exemplo. Deixa o recalque de lado, velho. Deixa o recalque futebol. Na gaveta do teu criado mundo, velho. Eu me desmenti, eu falei de exemplo de bom futebol. Viu? Ponto. Não, mas você fala com recalque, cara. Deixa o teu recalque guardado na gaveta. Olha. Viu? Deixa o teu recalque bem guardadinho, dobrado ali. Na gaveta do criador. Olha aí o apoiador. Deixa em casa, velho. Não traga o recalque pro ar. Por isso que não vai ter golpe. Em tempos de correção de rumos, o Mano é apoiador de tudo que é errado. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Eu sou a favor do golpe que o povo brasileiro quer dar no Corinthians, tirando o Tite de lá. Sim. O Tite tá recusando qualquer ligação com o DDD21, velho. Imagina. Lógico que tá. O Tite assumir hoje a seleção brasileira é um retrocesso na carreira dele. Se amanhã assumir a seleção, você vai ficar um cara de bobo. Não vou. Vai. Não vou não. Pelo contrário, ele faria uma escolha errada no meu conceito. Não, também não dá nem pra saber se o DDD é 21, viu? E ninguém sabe quem é que tá tomando conta dessa porra aí, mano. É o coronel lá. Pode falar, Sombra, do jeito que as coisas são, vem ligação não identificada. Vem desconhecido, Ô Sombra, o cara vem aqui em São Paulo. De maneira fria e imparcial. Sem sacanagem. Porque depois aí você não é sacanagem. Não, pelo contrário. Porque depois você vem aqui, depois que você deita sua cabeça no travesseiro e reflete a respeito do que eu disse, você vem aqui e concorda com tudo que eu disse. Não, há dois dias. Tá certo? Não vem... traga em verdade ao ouvinte do ontem, ontem você só retransmitiu o que eu disse há duas semanas. Bom, é que você pensou, refletiu ontem... e falou, não, você tem razão. Você tava falando um negócio que eu dei razão, mas não precisei dormir pra dar razão, não. Lógico que é, quando você esfria a cabeça de maneira fria, imparcial, você reflete a respeito. Então o negócio é o seguinte, Sombra. Imagine, por exemplo, o Tite no comando da seleção brasileira hoje. Primeiro que o Tite não ia mudar a postura da seleção da água pro vinho. Não ia, tá certo? O segundo passo, bem... é o respeito dos jogadores. Uma coisa é o Tite chegar lá e falar com o Renato Augusto, chegar lá e falar com o Guilherme, chegar lá e falar com o Williams, falar com o Bruno Henrique, falar com o Felipe, falar com o Iago, enfim. Outra coisa é o Tite chegar e dar uma determinação pro Neymar. O Neymar, o enfesadinho, que acha que a seleção é dele. Outra coisa é o Tite chegar lá e falar com o Daniel Alves. Outra coisa é o Tite chegar lá e falar com o Douglas Costa. Bacana, esses caras aí, Sombra, eles acham que eles têm o rei na barriga. Eles acham que eles têm o rei na barriga. Uma coisa é chegar lá um treinador já tarimbado, tá certo? Um cara que já rodou a Europa. O Guardiola chegar no ouvido do Neymar e dar um berro e o moleque baixar a cabeça e ouvir. O Mourinho fazer isso talvez ali com algum outro jogador consagrado, o cara baixar a cabeça e ouvir. Outra coisa é o Tite, dentro da sua boa intenção, tá certo? Da sua filosofia moderna pro futebol brasileiro, tentar impor alguma coisa pra Daniel Alves, Douglas Costa, Neymar, etc e tal. Então, eu particularmente acho que pro Tite não seria interessante. O Tite, olha, ele o tem desespero ambição, não, de perder contrário. O Tite. Não, pelo contrário. Só desespero de o Tite perder o Sombra. Técnico. Não, para. O Tite... É que eu não tô preparado psicologicamente pra perder o Tite, isso é então, verdade. Então... Não, mas com relação à seleção brasileira, Sombra, eu acho que seria uma péssima escolha. Mas o Tite, ele tem ainda a ambição na carreira de poder dirigir um time italiano. Principalmente, ele quer ir trabalhar na Europa, especificamente em algum clube italiano. Então, aí eu acho que é bacana. Nada melhor que uma seleção, né? Não, imagina. Eu acho que o processo tem que ser inverso. Ele primeiro tem que ir pra Itália, não, dirigir um time lá, pra depois pegar a seleção brasileira. Eita, é o contrário sempre. Você vindo, vindo com a chancela de técnico de seleção é diferente. Qualquer lugar do mundo. Que mais, não, só, o Luxemburgo só foi pra depois que ele foi pra seleção. Então, o que aconteceu com o Luxemburgo no Real Madrid? Tricolor. Mas ele falou depois de uma seleção. Mas foi depois da seleção. Mas foi isso depois que eu falei, visibilidade internacional. Pode ir pra seleção e depois para um clube europeu e se dá mal também. Visibilidade internacional. Estádio 97, tem oferecimento da Esser, construído com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Pirelli, promoção Pirelli, comprou 3 pneus, o quarto é grátis. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima. Fala do Tricolor, seu Bento. Tricolor. Hoje o jogo lá no Anísio. No Anísio. Rio Pretão. Rio Preto lá, contra o Linense, 7:30. Né? E pode ter hoje Edgardo Balsa vai colocar o seguinte time em campo. Vamos lá. Provável escalação, né? Provável. O Denis, o Bruno, o Rodrigo Caio, Maicon e Carlinhos, vai jogar na lateral esquerda. Rodrigo Caio voltou? Voltou. Aí o meio campo vem Hudson, Thiago Mendes, Daniel e Ganso e Michel Bastos na frente, Caleri. Mas nem jogar o João Schmidt no lugar do Hudson? Ah, ele testou o Hudson. Então, porque eu acho, Sombra, não sei qual que é o seu conceito, mas pela bola que o João Schmidt tá jogando muito mais que esse Hudson. Se você monta o meio campo ali com o João Schmidt, Daniel, Ganso e Michel Bastos, já dá outra cara, né, menino? Não, eu acho que o João Schmidt, ele vem melhor, né? Mas eu acho que o João Schmidt é muito mais segundo volante do que volante de primeira marcação, ele sabe? Você acha mesmo? É, eu acho. O João Schmidt, inclusive, eu vejo até ele é um cara que, por exemplo, é mais segundo volante, é um cara bom de passe. Eu vejo ele como segundo volante. Aí, nessa questão, eu não questionaria o Balsa, não. Mas ele é tão deficiente na marcação assim? Não tô dizendo que é deficiente. Porque o Bruno Henrique, o Bruno Henrique, quando ele jogou na Portuguesa, e até quando ele chegou no Corinthians, ele jogava também de segundo volante. Com a ausência do Ralf, ele foi remanejado ali pra posição de cabeça de área e não tá comprometendo. Não, tudo bem, mas assim, sei lá, uma opinião. Eu não vejo como primeiro volante. O que pega pra mim nessas escalações, eu gosto da escalação do Daniel. Sabe o que que é? É que se você fala, Michel Bastos não é um cara que ele chega e entra muito na área. Joga do lado. Por fora. É, joga por fora. O Ganso também joga centralizado. Esse tal do maldito 4-2-3-1, se você não tiver jogador de muita velocidade pra chegar e entrar na área, ele vira um esquema onde você fica sempre com o centroavante lá isolado dentro da área. O gringo vai ficar lá, né? Então, o que você vai ver hoje? Você vai ver o Daniel correndo por uma ponta, você vai ver o Michel Bastos correndo pela outra ponta, o Ganso no meio. E isolado na frente, o Caleri. É o Caleri, né, que joga, né? Ele devia ser eliminado do futebol. O quê? Esse cara aí. Caleri. Caleri? Mas foi o que aconteceu hoje com ele? O que aconteceu? Pô, vazou, hein, mano. Pô, ele pisou na bola. Pô, segunda pisada, né? Primeiro foi a cotovelada no Renatinho. Quebrou o nariz do Renato. Pô, o Renato que é um santo. O que aconteceu, gente? Ele é acusado de ter vazado as fotos íntimas da apresentadora do R7 lá do... Por sinal, uma... Nem vou terminar, mas enfim. É, ele é acusado, acho que ele trocou mensagem com ela no Whats. Ah. Ela mandou foto... Nudes? É, tocando nudes. Guitarra. Você tá brincando. É. Dedilhando violão. Exatamente. Apresentadora de onde? Tocando cuíca, essas coisas aí, mandaram do R7. Uma morena sensacional. Ah, meu Deus do céu. Bonita, tá bem o menino. Eu vou te falar, aí... mano, o cara tem que ser muito canalha. Não tô falando que é o caso dele. É. É, não sei se ele fez de maneira intencional. Mas o cara fez o negócio de maneira intencional, Regi. Mandaram no grupo. Babaca. Isso é cachorrado. Mas por que falaram que foi ele? Não dá processo isso, não? Posso dar. Então, mas como que você vai provar que vazou o telefone? Ó, você viu uma repórter lá dos Estados Unidos, cara? É, ela tava num quarto de hotel, Sombra. Eu sei. E um repórter, ele fez um furo na parede, tá certo? Ele fez um furo na parede, RG número 2. No hotel, pra espionar um cidadão no quarto vizinho. É, esse cara, junto com o hotel, porque o hotel também foi julgado e condenado, foi julgado e condenado também, a cada um pagar, e acho que ele vai ter que pagar 51% do valor e o hotel 49%. É muito dinheiro. 55 milhões de dólares. Ô, mano, mas não foi um furo, sabe o que ele fez? Ele entrou no quarto, ele conseguiu a chave, aí ele pegou o olho mágico e reverteu. Aquelas portas. E ele reverteu e ele filmou pelo olho mágico do lado de fora da porta. Aí sim, no corredor. Ah, ele reverteu. Mas que vadio, hein? Aí, por que, que o hotel tá sendo processado? Porque foi conivente. Foi conivente. O cara, como é que o cara entrou no quarto dela? Conseguiu a chave. Como é que o cara... Conseguiu ainda reserva no quarto do lado. Exatamente. É. Como é que o cara... E quem falou pra ele que ela tava do lado? É. E como é que ele tava filmando e ninguém viu? Mas nesse caso aí foi isso pessoal, coisa, né? Isso é uma coisa muito difícil de julgar, porque é o seguinte, vazou a foto, ok. Pega, né? Vou mandar aí pra vocês. Acho que o pessoal aí do povo da internet tem como rastrear e saber de onde veio. Talvez saia. A primeira foto... Lembra da Carolina Dickmann e outras que ficaram divulgando aí? Agora, vem cá. O mais óbvio é você imaginar que, em tese, o jogador aqui vazou. Eu não acredito, assim, sabe? Tudo tem que ser sempre muito bem analisado, cara. Tem que ser bem analisado. É, a matéria... Porque, vamos o seguinte, Mota, vamos supor que você teve um caso com o Domênico. Tá? Não, gente, eu tô falando no mundo mas da ficção. Mas se o Dodô mandou nudes pro Mota, aí, e se isso vazou, foi o Mota. Então vai... Ah, foi o Mota? Foi o Mota. E será que não foi o Domênico justamente pra chegar e... Não, porque o Domênico não teria esse ódio do Mota pra fazer uma acusação tão grave e séria assim. Ué, mas se ele quisesse aparecer na mídia? Eu? Ah... Será? Se ele quisesse aparecer... Então, quem disse que ela não... Entendeu? Não tô falando que não, mas tem gente que gosta de se promover, falar, ai, coitado, faz uma foto de pelada. Ah, amanhã a Sex vai convidar ela pra tirar uma foto pelada. Mas pela índole do Domênico, ele jamais faria isso com você. Não sei. Ele guardaria as fotos. Eu vou mandar um pro Domênico pra ver o que... Eu não sei. Mas, seu Bento, voltando lá ao esquema do São Paulo, então fica essa história lá, o Caleri lá, fica lá adiantado. Você não vai esperar vir o Michel Bastos entrando, tabelando na área, mesmo porque já não tem velocidade pra isso. O Ganso, muito menos. Talvez o Daniel, você entendeu? E pra você conseguir ter uma, nesse 4-2-3-1 aí, uma entrada maior na área, você tem que ter jogadores muito mais rápidos. Mas, Sombra, Caleri... Você tem que jogar muito mais compactado à frente, jogar, sabe, chegar e entrar tabelando, então, né? Mas é que tá, Sombra. Eu vejo São Paulo o mesmo problema da seleção brasileira. A seleção brasileira jogando com o Fernandinho e Luiz Gustavo, quando você tem dois jogadores ali que estão marcados ali, que você não tem uma válvula de escape, como foi o caso ontem de não ter o Douglas Costa por uma ponta e o William pela outra, você usa talvez os volantes como fator surpresa. Se esses volantes não têm condição ou qualidade técnica para criar uma boa jogada, você tem que buscar. Aí é por isso que eu falei, ó, João Schmidt e Daniel. Então. O Daniel recuado fazendo a função de segundo volante. Não. Ganso e Michel Bastos? Não, acho que não. É o time que vai pra frente. É que o Ganso tá chutando mais de fora, né, mano? Mas quem marca? Quem marca? Não é isso, RG. Eu não sou contra os dois volantes. O que eu sou contra... O cara fica sozinho. Um atacante não tem a companhia de um segundo atacante. Você não tem aquele cara que corre pelos dois lados, que é mais agressivo, que empurra. Você tem sempre lá três que ficam tocando a bola de ladinho e recuando para o volante. Aquela linha de três é o único que chega vai tocar na frente para a entrada de alguém é o Ganso. Quem que vai estar sempre lá na frente é o Caleri. Outros não aparecem na frente. Você não tem uma opção de um segundo atacante. O que o Tite faz muito bem, porque o Tite, ele bota aqueles quatro atrás do atacante, mas dentre esses quatro, você tem o Guilherme, que na verdade não é meia, ele é um meia atacante. O Guilherme joga muito mais, às vezes, de segundo atacante, tá sempre... chegando, é. Tem velocidade pra isso? Ou é o Luca pela esquerda? O Luca de origem é atacante. Então ele pega atacantes, reverte como pontas. É diferente você chegar e colocar meias e querer fazer com que eles sejam pontas. Mas no Corinthians eles fazem esse vai e vem muito bem, né? Muito bem. É, bem treinado, né? Contra o Santos, o Balsa pôs quem? O Thiago Mendes de ponta direita. É, que tá mal também, né? É, e que já não tá bem. Já aconteceu, né? Pô, você vai colocar o Thiago Mendes, será com mala, como ponta? Não tem entrada, não vai. A única coisa diferente é que o Ganso tá chutando mais de fora, eu acho. Desce. Quem? O Ganso tá chutando mais de longe ultimamente. O São Paulo tá vivendo de lã. Por isso. Por quê? Mas não um cara tem que tem essa característica ataque, aí, cara. Um cara que tem a característica que você tá citando aí pra fazer essa ponta, um jogador veloz, é o Rogério. Tá machucado. O Rogério é um jogador que o São Paulo tem no elenco. Mas com essa característica, o Balsa, né? Acha que o Rogério não serve pra fazer isso. Aí ele põe o Centurion. É. O Daniel é o que mais serve, que é o famoso ponta de lança pra jogar encostado no atacante. Mas você vai ver hoje à noite, vai estar lá na puta da ponta. Você entendeu? Não sei, esses 4-2-3-1 aí, vira esqueminha da moda, a coisa não rola. E é verdade, o Guarani anunciou o Pintado como novo... Sim, ele falou que... Foi a Guarani partir, que anunciou? O São Paulo não falou nada, né? O pessoal começou a falar que o Pintado viria pro São Paulo. Aí hoje, segunda-feira. Segunda-feira, né? Domingo é o último jogo deles. Tem o jogo deles, né? Seja bem-vindo, Pintado. Essa do estádio aqui é brincadeira. Mais de 30 mensagens, galera, aqui nas fotos. Falei, calma, gente. Já tenho, né, velho? Não, eu pedindo pra eu mandar. O bagulho, manda aí. Tá aí no grupo do estádio. Manda tá. Aí, vou ver. Nossa. Enquanto o Benjamin fala da Esser, eu vou ver as fotos. Ô, Benjamin. Ô, Benja. Nossa, tá demais. Ô, menino, o que é que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Então presta atenção. Se o que você quer é morar ou investir bem, é Esser que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia, sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door, e você não paga nada mais por isso, sabia? Pois é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Braz, o Charme da Vila na Vila Prudente e o Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde, desta figura inigualável chamada Domênico Gato. Então é só você ligar, anota aí, 3666-0900, 3666-0900 e fale com o consultor Esser. Tenho certeza que você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Sabia que você pode acompanhar o Estádio 97 através da internet? Em áudio e vídeo. É, você pode assistir o Estádio 97. Então acessa lá 97fm.com.br. Deixa eu dar boa tarde aqui pro Sérgio Louco, nosso diretor de TV. Boa tarde, Sérgio. Sérgio. Cadê você, Sérgio? Tá chegando bom? Um abraço ao Sérgio Louco. Boa, Sérgio! É isso aí, cortando as imagens. Estádio 97 da Energia 97. Também tem o oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast, Dodô. Tá na hora de você impermeabilizar o Motinha. É, rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você, hein? Você que tá no seu carro agora, e você reclama com o seu amigo que tá no seu escritório lá, que trabalha com você, com seu amigo, né? Reclamando lá de infiltrações na sua casa, de goteiras, de problemas de umidade. Olha, tem um produto que vai aí exterminar esses problemas que você tem na sua casa. É o impermeabilizante Recubre Plast. Adquira agora mesmo o impermeabilizante Recubre Plast, porque você vai proteger a sua casa. E aí os problemas terminam. Recubre Plast é 3 em 1. Primeira de mão sela, segunda de mão pinta, terceira de mão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubre Plast também é o único que tem garantia de 5 anos. Olha que legal. E você vai encontrar, claro, Recubre Plast nas boas lojas do ramo. Você pode consultar as lojas lá no www.sinteplast.com.br. Manda um abraço aqui pro Tom. O Tom é santista, RG. Grande Tom. Um abraço, velhinho. Adoro o RG aqui, né? Proprietário das lojas Reiton Tintas. Obrigado, Tom, pela audiência. Isso aí, impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Boa. Ô, seu Bento, você tem que corrigir sua informação. A apresentadora não é do R7. Ô, seu Bento. Não, a apresentadora lá da Argentina, chamada Ivana Nadal. Ô, seu Bento. Inclusive... a matéria é seu no R7. É, saiu. Ô, seu Bento. E o goleiro do Boca também é suspeito. Ô, seu louco. Deve ser, mulher aí é um Fusca 78, já passou na mão de todo mundo. É que eu tô falando, dois suspeitos. Mas, ó, seu Bento. É. Interessa a qualidade, né? Acho que você gostou aparecer, mais da parte, véio, que ela tá tocando guitarra ou tá tocando violão? Ah, acho que a guitarra. É. Ah, tá. Eu não. Gostei mais da parte que ela tá tocando cuíca, velho. Cuíca? Eu não gostei de nenhum. Você não gosta. Nossa, nossa, peixe, vai. Cuíca tá mais legal. Parece um polvo. Parece um polvo? Parece. Estádio 97 da Energia. O Mota viu e vomitou, hein? Nossa, parece um polvo, velho. Tá fazendo assim. Olha, o Mota vomitou, gente. Mota. Lamentável. Sabe assim que não faz assim? Lamentável. O Mota pode? É uma figura. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. Ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E olha, hoje no Estádio 97, tô sabendo que um dos apresentadores aqui vai fazer vasectomia. Ah, não quer. É mesmo? Não, vai? É, hoje, assim, hoje, vai esse doce aqui. Vai parar ali? É. Opa, dá um aí. Sensacional, hein, velho? Bolinho de pinga. Extra! Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o extra. É, gol! Vamos falar do Santos! Santos! Fazer de um probleminha de última hora com o Renato, né? O que aconteceu? É. Graças ao esse infeliz aí. É. Galera. Exatamente. Ele ferra a mulherada e ferra também o jogador. Ele tá ferrando todo mundo. É, tá com uma fratura aí, né? Vai ficar duas semaninhas. Vai ficar duas semaninhas, já não é tão novo assim, né? Já sabe que já demora um pouco mais pra colar o osso. Olha o Renato. Tá aquela polida, né? Renato é um anjo, é. Parece que só falta asinha. É. Coitado do Renato. E o Santos que vai aproveitar aí o jogador colombiano em São Paulo. Pra se aproximar de Marlos Moreno. Tanto, o Corinthians também tá querendo, né? Tá. Os dois estão. Não sei se é esse ou o time que vai jogar contra o São Paulo. É um desses dois aí, que o William. Não, é outro. É o William Potker, não é isso? Esse é o Corinthians. William Potker da Linense. É, Linense, o Santos e o Corinthians, né? Que estão atrás desse cara aí. A diretoria do Corinthians desmentiu, viu? É? O RG, o Edu falou que não procede essa informação, não. É que os caras, né? Os cara não, é que o Tite uma vez elogiou ele, né, mano? Os caras ficam mandando, né, velho? Se colar, colou. Então... O Tite elogiou ele uma vez, por isso. E... O Tite é um semideus, ele elogia todo mundo. Agora, o Marlos, eu... Não conheço o Marlos. Conhece o Marlos? Eu conheço aquele que... Esse Marlos aí, o... Marlos. Da onde é o cara? Colombiano. O Marlos Moreno. Então, RG, esse jogador aí, ele tá sendo cobiçado, não só por times brasileiros, mas dizem que tem time europeu que tá na jogada também. Então esquece. Então, RG número 2, quando existe o interesse dos times europeus aí... Aí começa a confrontar. Viu, Domenico? Confrontando com os times brasileiros, igual até o Gutierrez. Então, o Gutierrez e o Corinthians, não, tá certo. O jogador falando, quero ir. Ferrou. Apareceu um time português na jogada, já foi, man. Esquece, velho. Não dá pra brigar, não. Santos vai pegar a Ferroviária. Com volta do Zeca também. Voltou todo mundo, né? É, voltou o Zeca, todos, né? Que estavam na seleção. Gabigol, Ricardo Oliveira, enfim. Então é isso aí, velho. É ganhado, né? Da Ferroviária. Do grande técnico português. Ah, a lenda, né? A lenda. Só fala dele, né? Aí depois levou três pauladas, velho. Ninguém fala mais. Só estavam falando dele. Aí o coitado tomou três piadas. Já não é mais. Agora ganhou de novo aí, né? Recente. Então vamos lá, né? É. Ó, vou falar uma coisa, seu Bento. Não faz mais isso, velho. Não durante o estádio. Travou meu telefone aqui. Todo mundo fica pedindo. As pedreiro, fotos. Todo mundo quer a foto, velho. Pedreiro, você tá louco. A mulher é gostosa. O Aragão tá na Arábia, né? Pra gostar de ver a menina aí, precisa ser pedreiro agora? Ah, todo mundo quer ver o povo. Não, o Aragão tá lá na Arábia, tá pedindo. Mas ele falou? O Aragão, que fresco. Ele falou, não tem a foto do Caleri aí? Nossa, esse Aragão é um bichona, velho. Ah, cara que. Geralmente o cara que mexe com é piloto, essas coisas, né? Fala, tá na Arábia. As manchetes do estádio não, etc. Vamos falar do porco? Você viu o cachorro que achou um presentinho lá? Esse cachorro é legal. Meu cachorro não faz isso, filha da mãe. Mas olha, vamos aqui o Domérico. Fala de nós, tudo bem? Tá mais calmo aí? Ah, tem que fazer, seu Bruno? Olha, vai pra Barcelona amanhã, velho. Vai lá. Pra lá. Ó, o cara vai pra Barcelona, vai ver o jogo Barcelona Real Madrid. Acho que ele tá preocupado. Dá um off do Parmeira lá. É. Finge que não existe. Aí na segunda, terça, quando você vier, enfim, eu falo pra você o que aconteceu. Amanhã, mas amanhã, contra o Rio Claro, acho que temos novo lateral direito, hein? É o Jean. Acho que o Jean... Ah, amanhã é à noite o jogo? É, amanhã à noite. E o Domênico vai estar no avião? Vai. E ele vai, não vai ver a hora não de tem. Pousar pra saber o resultado? Não, lá ele vai saber no avião. Lá. No não avião dá. Vai saber? Dá. Sabe. Não dá, como? Ah, tem internet. Tem noticiário tem, lá. Cara. Tem, pede pra, no... pede pra aeromoça, sei lá, na cabine. Ele não quer estragar a surpresa, viu? Mas enfim. É, o Domênico, então, possivelmente, o Parmeira que deve jogar muito com o Claro, deve ter o Jean na direita, Thiago Martins, né, e o Vitor Hugo na zaga. E no meio deve ser o Matheus Salles, né, o moleque da base, né, que até que enfim, o Arouca, a Lione Robinho, o Gabriel Jesus e o Alexandre. Deve ser esse aí o possível time amanhã e o prazo no gol. É, precisa ganhar do Rio Claro de todo jeito, não tem? Não tem o que falar, né? Em casa, tem em Rio que ganhar. Claro, tem que ganhar. Senão a coisa começa a dar uma degringolada feia, hein? É, velho. Vamos esperar. Porra, também você não ganha do Rio Claro, né? Porra, não ganhou do Água Santa? É. Até aproveitando, estamos aqui com estranho do Maninho. Não, mas tudo bem, mas Mas o Guilherme é igual, é pior. É. Não dá pra falar que não. Se você for ver, Sombralha, dizer que é fora o Rio Claro, ele subiu agora, é um time que nem era conhecido. O Água Santa. O Rio Claro já é um time mais tradicional, né? Você já viu um campeonato. Tradicionalmente vai mal, Não, mas pelo menos você já viu um campeonato. Sempre foi a sacolinha. Queria aproveitar aqui, olha, nós temos um estranho no ninho, Maximiliano Jimenez Sonsim, 39 anos, empresário, vem da Granja Viana, palmeirense, tá aqui porque ganhou o direito de ser estranho no ninho, porque vai estar no resort do estádio, que legal. Com certeza, cara. Olha isso aqui, hein? O que chama isso aqui? É rosquinha de pinga, camama pinga. Ô, o Motinha tá me pegando aqui, rapaz. Ah, foi sua mãe que fez? Foi minha mãe que fez. Ah, mas pra sua mãe tá gostoso. Tá bom, hein? Cuidado com o bafômetro, hein? Tem meio copo de cachaça aí. Olha só. Por isso que o mano tá adorando, velho. Mas não é, depois deve ir só pra dar um gostinho. É. Então, voltando aí, boa noite a todos. E você já esteve no resort alguma vez? Primeira vez. Primeira vez? Qual a sua maior expectativa em torno do resort, que vai ser de 10 a 12 de junho? Rapaz, futebol, gincana... Tá com vocês aqui, então acho que tem muita coisa boa pra curtir lá. O Jorge é top de linha. Hoje comigo nós aprovamos os modelos. De jeito nenhum. Viu, Maximiliano? A gente já aprovou os modelos das camisas do torneio de Futebol Society. Vão ficar muito legais. Bom, bacana. Cada time vai ser o nome de um país que nunca ganhou medalha em Olimpíada. E o teu time tá lá, cara. É, pega lá. Meu time tá lá. Dá pra falar os nomes. Tá lá. Tá lá. Palmeiras tá lá. Não, mano. Tá, é verdade. Não, por quê? Palmeiras é grande. Ganhou medalha em Olimpíada. Olimpíada. Não, eu não tô falando que o Palmeiras está nos uniformes. O Palmeiras time tá lá no Bourbon. Ah, sim. Vocês também levam de paisagem, velho. Você tava zoando aí. É. Olha lá, o Clóvis pode esperar tudo, né? Aliás, olha, do mano, tudo pode se esperar. Com relação ao time do Palmeiras, tem duas informações. A primeira informação é que o Cuca também treinou. Com o Lucas Barrios no lugar do Alexandre. Nossa, achei que ele treinou pra poder jogar. Na hora que você falou também treinou, o Lucas Barrios não tá fazendo treinou, nada, hein? Ele treinou jogou na meia. Esse time, essa formação que falaram, só que em vez do Alexandre, o Lucas Barrios, né? E teve lá quatro torcedores que, não sei como, Sombra, entraram, quebraram a segurança. De novo. E gritaram, não somos palhaços, com nariz de palhaço e o cacete a quatro lá na beira do campo. Não sei como é que eles entraram lá, mas lembrando, entraram. Que como o Mano disse, o Palmeiras está no Bourbon, onde vai ser o resort do Estádio 97. Sim. O Bourbon tem uma segurança tremenda. Eu ia falar, é estranho porque não dá pra entrar de bobeira assim no Bourbon. O cara é hóspede, mano. Pelas vias normais, não entra. É... Cara, sei lá, pode ter entregado alguma coisa. Tanto é que quando a gente vai lá fazer o resort, nós mesmos que somos apresentador, para lá embaixo, na portaria, qual o seu nome, veio fazer sombra, o quê? Ó, o Vilela acabou de dar a informação certa aqui, que eles foram lá, avisaram que era da comissão técnica, e os caras liberaram. Vamos lá ainda. Trocou a camisa, aí meteram os narizão lá de palhaço e entraram. Agora, uma outra informação que pode estar acontecendo, e essa aqui é uma informação que chegou pra mim agora, a Crefisa, que é a dona, a patrocinadora do Palmeiras, tá indo embora, hein? Vocês vão ver, essa notícia vai chegar em breve. Tá indo embora, porque tem umas brigas lá entre a dona lá do... Tem as brigas, não. O cara perdeu um processo aí, milionário. É, e a mulher se acha dona do time do Palmeiras, que o Paulo Nobre não gosta. Já teve um enrosco, né? Paulo Nobre. Já teve um enrosco, né? Já teve um enrosco. Vários atritos. É. Não, então. E me parece que o Paulo Nobre já tem um plano B. Mas eu não sei qual é esse plano B. Por partes, ó. O que acontece é o seguinte. Existe aí um embrólio entre o Palmeiras e a patrocinadora. Pelo fato da patrocinadora entender que ela comprou a exclusividade da camisa do Palmeiras. No ano passado, o Palmeiras ele fez algumas ações, inclusive aí, lançando uma camisa nova com um patrocinador antigo. Isso daí já gerou um certo desgaste e tudo mais. A do depois, Avante, né? A camisa, já vou chegar lá. Na camisa da comemoração da Copa do Brasil, também, a logomarca da empresa estava com um tamanho menor do que a que apresenta na camisa oficial do time. Isso gerou um outro desconforto. Esse ano, Domênico, o Palmeiras ele foi fazer durante uma partida aí, alguma coisa, uma ação de marketing do plano dele, que é o Avante. Ele substituiu o nome dos jogadores e colocou a logomarca do Palmeiras ali, do plano Avante, para que pudesse divulgar ainda mais. Certo. Isso gerou também um atrito, porque eles entendem que eles têm a exclusividade da camisa e que eles deveriam, no mínimo, ser consultados a respeito de qualquer ação de marketing que o Palmeiras queira fazer. Pior que eu acho que eles têm razão. Então, mas precisa ver o que consta em contrato. Porque uma coisa é o cara achar que ele tem exclusividade, outra coisa é o contrato dizer que mas tem. Mas eu li recentemente que eles estavam fazendo aditamentos ao contrato para deixar tudo bem mais inclusive claro. Inclusive hoje, haveria uma reunião aí entre o vice-presidente do Palmeiras aí e os donos da empresa, ou das empresas, porque são de posse da mesma pessoa e da mulher, para ajustar isso daí, Domênico Gato, e alinhar um acordo. Tá certo? Eles queriam deixar aí alguns pontos bem claros, inclusive aí, até com relação a multas, caso houvesse o descumprimento do contrato e tudo mais, e haveria essa conversa hoje. Não sei se houve e não sei em que pé está. Mas acredito, por exemplo, aí, que tudo bem, esse embrólio que a patrocinadora do Palmeiras ou uma das empresas aí que patrocina o Palmeiras tem na justiça, não tem a ver, talvez, aí, com a saída do patrocinador na conversa de hoje. Porque hoje a conversa que existiria era a respeito aí justamente desse aditivo contratual para que pudesse novamente aí haver o aporte financeiro. Porque enquanto não houver esse aditivo contratual assinado pelo Palmeiras, a mulher lá e o cara disseram que não vão mais colocar dinheiro no clube. Eles já atrasaram a última parcela, acho que venceu no dia 1º de março, e tem outra que está para vencer, não sei se agora nessa semana ou na próxima. E eles disseram que enquanto não houver esse acerto aí desse aditivo contratual, eles não vão pagar a parte que o Palmeiras precisa receber. Muito bem. Aguardemos. É isso aí. Mas, ô estranho, você vai estar lá no resort com a gente. Vamos tá lá. Né? Vai ser muito legal. Tá com a família lá, levar minha filhinha de 4 anos, a Lívia, que tá nos ouvindo agora. Quem vai? Também. Você? Beijo, Lívia. Eu, minha esposa e a Lívia. E a Lívia, boa, seu presente. A Giovana. A Lívia não paga. A Lívia não paga. E vai curtir pra caramba, hein? E vai com os pais. Com certeza. Vai curtir muito. Ó, a equipe ela de não lá, para, véio. Bicho. Giovana, vai dar trabalho pro cara lá, velho. Giovana. Ó, igual a minha filha, Giovana. Giovana. Você muito vai ver legal. Um monte de molequinho que tem lá, velho. Você vai ver. Você que quer fazer a reserva do resort, que nem o nosso amigo Maximiliano que tá aqui. Familiar, né? Ligue agora na Lotus Travel e faça a sua reserva. 2896-4665. 2896-4665. Você fez à vista ou fez em vezes no cheque no cartão? Cartão. No cartão. Cartãozinho. 6 vezes? 6 vezes. Meteu 6 vezes. Ó, você também pode mandar aí 6 vezes. No cheque ou no cartão. O Maximiliano escolheu fazer no cartão, tá bom? Em 6 vezes, facilita demais. Então ligue lá. 2896-4665, pode ligar agora. E faça, hein, Sommer? Ligou lá, passei e-mail, rapidinho já me deram a aprovação e acabou. Ó, que show de bola. Aproveitando que você é palmeirense, eu tô lendo aqui no blog do Guilherme de Paula. Ok, que é no Lance. No blog está dizendo o seguinte, que o Fluminense recebeu uma consulta sobre a possibilidade de transferência do zagueiro Gum. Você gostaria do Gum no Palmeiras? Não conheço Gum. Eu acho que algum. Nossa zaga tá horrível, laterais péssimo. Eu vi um blogueiro falando que o Arouca podia entrar... Você atropelou o moço. Não, Matinha. Não, podia, não perdoa não, cara. Não, perdoa. Tá, tranquilo. Ele me ama já. E o que que acontece? Palmeiras, acho que ele tá com o elenco quebrado. Meio de campo não se conversa, não tem ligação. É só chutão pra frente. O time tá horrível, cara. Eu não sei o que o Cuca vai fazer agora pra melhorar esse time. Lucas Barros até agora não mostrou pro que veio. Mas esse lance do Gum é estranho, né? Porque, pô, eles tentaram empurrar o Gum lá pro Santos. Aí não deu certo, blá, blá, blá, blá. Agora Gum no Palmeiras. Pô, meu, esse Gum é fraco, hein? Pô, esse Gum também não... Olha, esse aí não ganha nada dos que estão lá hoje. Você acerta, velho. E o elenco, Domênico? sei o que, que ia acrescentar em que. Olha, na minha opinião, o Gum é um jogador limitado, gente. Não, tem, não é um zagueiro que você vai falar, nossa, continua, tem um Palmeiras continua com o que tem lá. Ah, então deixa os que estão lá. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, ô Palmeiras, mas não é possível, vocês atrás de Gum. Tem um jogador lá, que era da base, que quando o Palmeiras tava pra cair pra segunda divisão, o moleque segurou a onda lá, RG. Porra, treina o moleque, pô. Esse coloca aí o nome do Thiago moleque Martins. Agora. Esse? Não, não é o Thiago Martins. É o Thiago Martins, zagueiro, não, tá não, jogando. Não, não é o Thiago Martins, é o moleque lá, o... Esqueci o nome agora, me fugiu agora. Me fugiu o nome dele, juro por Deus. Menino que tava Nathan? Jogando. Nathan, isso. Nathan. Isso. Nathan. É bem melhor que Gum, pô. Que Gum. Ah, mas o próprio Thiago o Nathan, Martins que tá jogando, Domênico, é bom zagueiro, mano. Nathan é melhor que o Gum. Nathan, é melhor que esse Leandro Almeida que trouxeram uma porcaria. Algum? É melhor do que muitos que estão lá hoje, né? Melhor, melhor. Já levou Edu Dracena, agora vai levar Gum. É, pô, não precisa. Gente, mas parece não tá que falando Palmeiras... que vai levar. O jornalista falou que foi uma consulta. É, o cara quando já vai levar, sim. Não, não aí, vai levar, não vai levar não, RG. Não vai levar não. Claro que não. Não. Calma. Dá tempo ainda. Os tem que dar tempo pro Cuca também, pô. Lógico, mas o Cuca tem que trabalhar. Agora. Mas o Gum vai bem pro alto. Bem pro alto? É bom cabeceador. Vai pro alto, é isso. Vai lá, vai pro México, vai pra Colômbia, vai pra onde for lá. Fala pro alto. Não dá, gente. Desculpa. O Gum, cara, você vai gastar uma grana com o cara se você tem na base jogadores lá. Não dá. Oh, desculpa, RG. O Nathan tá servindo seleção brasileira, tudo. O moleque foi bem. Teve um jogo que o Marcelo treinou ele foi mal. Tudo bem, ele foi mal. Mas todo mundo pode ir mal uma hora ou outra. Aí não pôs mais o cara, porra. Sabe? Mas ele foi bem quando o Palmeiras estava mal. O Sombra, o RG, o Mano, o Mota, vão lembrar. O Palmeiras estava numa desgraça, velho. Tava caindo pra segunda divisão. Era o único que salvava lá na defesa do Palmeiras. Boa. Era um dos únicos que salvava. Então, pô, dá oportunidade pra quem tá lá, olha, na base. Até pelo menos, olha, sabe o quê? Olha, e outra coisa. Dá oportunidade pra quem ama o Palmeiras. Os moleques que estão lá, eles amam o Palmeiras. Eles são palmeirenses. Diferente desses que vêm pra ganhar dinheiro e não faz porra nenhuma. Ó. Bomba, hein? Ei. Bomba, hein? Tupivã. Nos últimos dias vem sendo muito falado a respeito do assunto impeachment, né? E bomba. O quê? O presidente da Portuguesa renuncia. O presidente da Portuguesa renuncia. O presidente Jorge Manuel Marques Gonçalves, ele vinha sendo alvo do Conselho da Lusa, que queria o impeachment. Pra fugir do impeachment, né? Que queria o impeachment. Devia ser aberto o processo de impeachment no Conselho da Lusa. Ó. Mas o presidente Jorge Manuel Marques Gonçalves... Saiu pela garagem. Renunciou ao cargo. Aí, então, Sobra mais. Tava sendo torcedor da Lusa que vem pregando pelo impeachment do presidente. Gaspar, onde estava? O conseguiu. Presidente renunciou. Conseguiu. Atenção, olha, o impeachment da Lusa, esse quadro do impeachment era o que mais vinha sendo falado. Pelo menos com na certeza, Lusa. Tá um top. É, então, fala, mas mano. A Portuguesa, Sombra... Assustou, né? Não, os conselheiros acabaram fazendo essa reunião aí, que não estava programada para discutir o estatuto. Inclusive também aí o pedido de impeachment do presidente. Mas é sacanagem com o cara, né, meu? O que o cara vai fazer de diferente do que a Portuguesa tá fazendo? A Portuguesa tá sem dinheiro, cara. Vai fazer o quê? Complicado, né, mano? É por isso que eu acho, Sombra, que os times de São Paulo poderiam se unir pra ajudar a Portuguesa. Assim como poderiam se unir pra ajudar o Guarani também. Ah, mas de jeito A Portuguesa nenhum. É um patrimônio histórico do futebol paulista, cara. Eu acho que virar as costas pra Portuguesa e deixá-la morrer à míngua é uma covardia por parte dos times grandes de São Paulo. É a mesma coisa, Domênico Gato. Falar que o campeonato estadual tá ruim, não sei o quê. Vamos acabar com o estadual. Tá errado. Isso daí é uma eutanásia futebolística. É mais fácil você matar o paciente do que tentar tratar o doente. Você acha isso estranho? Não. É que você também é um insensível. É difícil insensível concordar com o Mano. Você olha as pessoas no corredor da morte e fala, morram logo. Ô, Mano, vou falar uma coisa pra você, cara. Minha esposa Giovana não gosta de escutar o estádio. Tô falando aqui, hein, Giovana. Mas ela lava uma louça, então. Aí, não. Aí eu coloco no estádio quando a gente tá indo embora, cara. Aí eu olho do lado, ela começa a dar tá rindo. Quem tá falando é as besteiras do Mano, velho. Uma atrás da outra. Não é besteira, é a verdade. Eu toco na ferida que ninguém tem coragem de tocar. Eita, falou o Dema. Furúnculo. Quero ver. Na nádega direita. Tá, eu vi já, toquei. Na virilha. Fora de furúnculo. Duvido se eu tocar nessa ferida. Não. Aí não, deixa eu ver. Tem outra. Tem um corintiano. Manda um beijo pra sua esposa. Qual o nome dela? Giovana. Eu amo ela, hein? Hein, RG? Vamos ela. Mesmo nome da filha? Vai levar um cartãozinho hoje, velho. Quarta-feira é dia de fazer o porquinho pular. É isso aí. Mesmo nome da filha, né? E o Ivan, corintiano, eu tenho que falar uma coisa pra ele. Aí, Ivan, escuta aí. Chupa Ivan. Entendeu? Corintiano, igual louco, igual mano. O cara é 2 metros de altura, cara, mas... É uma gente boa. Quem tem que ajudar a Lusa é quem tirou dinheiro de lá. Não, se é que sei, alguém tirou, velho. Esses caras que tem que ajudar a Lusa. Mas se depender, entendeu, da ajuda desses caras, RG, não. Ah, tá. E aí você vai botar dinheiro lá pros caras irem lá e tirar de novo? Esse é o mal do futebol brasileiro. O mano tem razão. Esse é o mal do futebol brasileiro. O mano tem razão em parte. Eu não tô falando, Domênico, pra passar a mão na cabeça de dirigente ladrão que roubou o clube, tá certo? Não tô falando isso. Eu tô falando que não podem deixar a Portuguesa morrer à míngua, tá certo? Da forma como a Portuguesa se encontra. Eu acho que poderia os times se unirem para emprestar alguns jogadores para a Portuguesa. Para fortalecer o elenco, para jogador voltar para a Série A. Cadê a Federação Paulista? Você emprestar alguns jogadores e sim ajudar dessa forma. Agora, quando você está emprestando jogadores para aquele Tigres do Rio de Janeiro, tudo bem, uma parceria, ok, tem que ser respeitado, beleza. O Corinthians tem emprestado jogadores para o Bragantino também, em troca de outros, talvez, beleza, ok. Mas não custa nada, um monte de jogador refugo que às vezes tá encostado lá, ou que o Corinthians empresta pra outros times aí do Brasil, empresta pra Portuguesa, pô. Verdade. Ah, eu não concordo. Mas você acha que isso aí adianta? Isso poderia ajudar a Portuguesa. Não, agora isso não vai ajudar. Até aí eu concordo com o mano. Só concordo na coisa do Campeonato Paulista. É uma porcaria, tem que acabar logo. Daqui a pouco a gente vai abordar a seleção brasileira. Teve jogo ontem, né? Todo mundo aí deve ter assistido o jogo da seleção. Daqui a pouco a gente vai falar de seleção brasileira. Mas agora o recado é pra você que tá parado no trânsito e que de repente tem uma bela surpresa. Só não te disse que era uma surpresa desagradável, né? De repente você tá parado no trânsito e batem na sua traseira. Meu Deus do céu. Aí você desce pra ver o que, que aconteceu. E você descobre que o motorista do outro carro, quem é? Quem que tava pilotando a máquina? Quem? Paola Oliveira. Meu Deus do céu. É, RG. No, olha. Como que é a voz da Paula Oliveira? Eu, desculpa. Mas ela usou o gás hélio, velho? O que foi? Ela chupou a bexiga, velho? É, o outro dia uma engoliu o gás de buzina e foi pro saco. É. Ah, mas morreu feliz. Estranho. Não. Estranho, deixa eu perguntar uma coisa. Nota da Paola Oliveira. Não tem ninguém te ouvindo. Ninguém tá me ouvindo, nem né? Nem sua esposa. Nada. Ninguém tá te ouvindo. Pode dar nota da Paola. 9,99. É. Mas tudo bem, fica tranquilo. Paola bateu no teu carro, fica frio porque ela tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas... você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha, até o manual do segurado. Tudo de bate-pronto, como sempre. Aproveite que você já vai estar com o celular na mão e peça para fazer uma selfie com ela. Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. Era a Paola Oliveira? HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também oferecimento de BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Vamos agora ao momento sem parar. São 3 ouvintes na sequência. Vamos lá? Sem parar. Manda. Sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Volta a bagaça aí. Denim. Volta a bagaça aí. Não é Denim, é Benny. Alô. Alô. E fala. Fala, Dudu. Ô, velhinho, tudo bem? Tá fechado. Beleza. Quem é? Bruno de Andrade. Isso. Só isso? Não. Só isso. Uma vez sem juros. Uma vez sem juros. Aí sim. Então é uma vez à vista. Aí sim, foi legal. Uma vez sem juros. Alô? À vista, tem desconto, 10%. Opa. E aí, cara, quantos anos? Ninguém dá mais. Eu tenho 26. 2,6, RG. É, 2,6. É. O que é? O que foi, RG? Não? É, segue. Não vai falar mais, RG? Pega jogo hoje, RG. O que que aconteceu, RG? Não? O que, RG? Melhor não. Tem trocadilhos hoje. Um abraço aqui, RG. Você tem razão. Só te dá zero. Abraço, RG. Você tá triste. Não, mas só dá zero. Dá abraço. Só dá zero, tá certo, RG. Treino aqui ao vivo. Olha, os caras aplaudindo aí, velho. Exato, só dá zero. Tem que boicotar mesmo. Olha, é isso mesmo. Cara, quem sai ganhando com isso é o ouvinte. Não, ninguém te perguntou nada. Alguém perguntou sua opinião? Ninguém perguntou. Eu estou com o ouvinte conversando e fazendo entrevista. Ah, mas espera. Eu é que faço entrevista aqui. É uma questão de democracia. Benjamin, por um acaso, quem é que não que ganha com essa história do RG não fazer um trocadilho? Olha, quem ganha é o ouvinte. O ouvinte? Tava tudo em paz, né? Não, o trocadilho da RG é bom, pô. Aí, chupa, trouxa. Vai, dá mãozinha pro outro e vai lamber rapadura. Rapadura. É, seus trouxa. Fica aí, porque... rapazinho, que time você torce? Vamos logo aí, ó. Tricolor. Tricolor? Chupa de novo. Vai mandar abraço? Não sei. Vou mandar abraço. Ô, Jeff, a gente tá falando mais uma notícia do São Paulo. Terça-feira o conselho aprovou, né, o déficit. 78 como? Milhões. Como 72 chama? Milhões. É, chama-se déficit. 78 e milhões. E o valor é de 78, né? 78 milhões. De mal a pior. Tá indo de mal a pior. Calma, 72 mano. Milhões, viu? Palmeiras tá mais. 78 né? milhões. 72. Legal. Olha, eu tinha visto 78. O conselho aprovou o déficit. Não, a questão aprovou não, as contas. Mas vamos entender o que, que é. O resultado é ruim. Quando você fala de aprovar... Não é que as pessoas chegam e falam assim, olha, puta, muito legal o prejuízo, não é isso? Não, idiota, você não entendeu o que eu falei. E só aprovou que a aprovação de conselho, a aprovação de balanço em conselho é político, não é técnico. Porque primeiro que os caras não têm o balanço na mão, segundo que 99,99% dos conselhos não sabiam o balanço. Bom, a última parte da sua resposta eu não duvido. Pode ver, a aprovação do conselho é sempre, quando tem um presidente que os caras estão na birra, no veneno... Não aprova. Ou, se não me engano, foi o. Mas São Paulo vive uma guerra. O Palmeiras? Uma guerra política. Não. Mas se refere aos 10 meses do Miguel Aydar. Não, Coleco. O Palmeiras, se eu não me engano, foi o. Não sei se foi o Beluso ou o Tirone que teve uma conta, um balanço reprovado. Não muda nada, né? Aprovado ou não, o que muda? Não muda nada. A vida segue. Nunca muda nada. Eles questionam mais tal. Ô, Bruno. Diz aí. Não, diga você. O que você gostaria de falar? Ah, você não ligou pra falar? Eu liguei, claro. Então, com certeza. Você tem alguma pergunta em mente? Você quer falar do tricolor? Você acha que... Não, assim, eu só espero que classifiquemos para a próxima fase. Eu acho que seria uma vergonha para a história de São Paulo cair na primeira fase. Não é um time ruim, eu acho você tá que é falando só... Desculpa, você está falando do Paulista ou da Libertadores? Dos dois, acho que da Libertadores é pior. Mas não sei, né? Mas você, sinceramente, uma coisa é torcer, outra é achar que vai. Você acha que São Paulo vai passar da primeira fase da Libertadores? Olha, cara, o coração de torcedor diz que sim, né? Mas a realidade é difícil, é complicada. É ruim você ver um time que tem jogadores que não são considerados ruins, são jogadores bons, eu creio eu, né? Que não consegue desenvolver um futebol bom, um futebol convincente. É complicado, cara. É difícil. Você pega o Michel Bastos, parece que tá com dengue desde maio do ano passado. O cara faz um ano que tá com dengue. Agora, você acha que, de repente, pode mudar alguma coisa dentro do elenco de São Paulo? São Paulo tem um novo diretivo no futebol. Não tem mais o Ataíde Gil Guerreiro. Sim. Não tem mais a presença do Milton Cruz no CT. Hoje o São Paulo tem um novo diretor de futebol. A partir de segunda, segundo o Guarani, terá o Pintado também para trabalhar esse meio de campo entre direção e jogadores. Uhum. Né? Eu só acho que fizeram uma sacanagem com o Milton Cruz, o cara com muito tempo de casa, um cara que todos tinham confiança nele, para fazer um... dizem, né? Não sei se é verdade, que o Bauza não quer ninguém fora da comissão técnica dele dentro de campo. E o Milton, né? Já estava no São Paulo há muito tempo. Só que os jogadores tinham confiança, o São Paulo tem confiança no Milton, eu achei que foi uma sacanagem com ele. Espero que com o Pintado não façam a mesma coisa, né? Que dê autonomia, que deleguem pra ele a função de melhorar o departamento de futebol. Mas deixa eu perguntar uma coisa, nada contra nem a favor. Uhum. Você falou uma sacanagem com o Milton Cruz mandar ele embora. Sim. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Sinceramente, quais são as informações que a gente tem dos benefícios trazidos... Uhum. Não tô dizendo. Veja bem, o Milton tá lá. Ah, o Milton coordenando o técnico. Quais são as informações que você tem, que eu tenho... Eu não tenho. No Mota, duvido que tenha. Dos benefícios trazidos pelo Milton Cruz dentro do esquema do São Paulo Futebol Clube nos últimos anos. Eu acho que toda vez que o Milton Cruz, apontava diretamente dentro do time, ele dava pitacos, tanto na época do Osório, no Muricy, enfim... Até do Ricardo Gomes, enfim. Toda vez que o Milton Cruz ele conseguia colocar algumas opiniões, algumas táticas que ele imaginava que seria boa para o São Paulo, muitas vezes o São Paulo conseguiu reagir a resultados negativos. Ele dentro de campo, eu creio, ele participando dentro de campo. Agora, quando tiraram ele de dentro do campo, aí eu acho que ele não conseguiu fazer mais nada. Acho que também pra ele foi até, sei lá, né? Mas... ele deve ter achado bom ter saído, porque ficou subaproveitado, creio eu, né? Eu não sei, opinião. Eu acho... essa crise do São Paulo tá há tanto tempo e o Milton tava lá junto, amigo. Não, também não sei, assim, eu não quero demonizar. Chegar e falar, não, olha, o cara é o culpado. Eu também não vou na do Mota e falar assim, olha, também o cara é culpado pela... não, não tô falando, mas ele tá falando que ele ajudava muito, que contava com só, ele. Eu só discordo, você fala, ah, o cara tá 22 anos. É, ok, coitado. Tá 22 anos, legal, você recebeu todo mês, nos 22 anos. É, vai ter uma bolada boa. Mas... e outra coisa, quem tem competência, se garante. Pô, se ele não serve mais pro São Paulo, não, mas ele vai servir em algum outro lugar rapidinho. Já tem até proposta, pô. Não, mas precisa desmembrar. Por exemplo, eu acho que o São Paulo tem o direito. Ninguém é imortal na história do clube. E quem comanda a direção do futebol de São Paulo tem o direito de trabalhar com o que ele quiser. Não, e renovar. Com relação a isso, eu concordo plenamente. Eu acho que o São Paulo, se quiser mandar o Milton Cruz embora, independente da história que ele tenha dentro do clube, tem que chegar e falar, ah, Milton, tudo bem, a vida é cíclica, você teve um começo, um meio e um fim, chegou o final. Eu sou contra, Sombra, a sacanagem com o cara. Porque eu acho que em determinado momento até pode ter faltado respeito com o Milton Cruz. Afastar o cara, forçar uma situação talvez para que ele peça a demissão e vá embora sem receber talvez o que lhe é de direito, porque ele tá pedindo a demissão. Mas ele foi demitido. Não, então, é isso que eu tô falando. O São Paulo indo lá, falando, Milton, o negócio é o seguinte, já deu, beleza, tá aqui a sua multa rescisória, tá aqui tudo direitinho que você precisa receber, ok, acho perfeito. Agora você forçar a situação, colocar o cara talvez aí de escanteio, forçando o cara a ficar numa situação desconfortável, exigindo, teoricamente, que o cara peça demissão para o clube pagar menos, aí eu acho que é sacanagem com o funcionário. Essa foi a primeira hipótese. Né? Eu não sei, 22 anos, ninguém fica de graça num lugar. Concordo. Quais os malefícios ele fez, eu não sei. Pode ser que tenha feito. Os benefícios é o que sempre foram os benefícios ditos, né, e pregados aí pela imprensa. Com relação ao sucesso que o São Paulo teve em títulos, ele participou. Ele indicou jogadores, quer dizer, sempre foi respeitado por isso. Sim. Quer dizer, são situações... Mas muitos participaram. Sim, sim, sim. Não, mas eu digo... participou, Marco Aurélio Cunha participou. Sim, Sombra, mas diretamente... um monte de gente participou. Mas diretamente sempre era dito isso ao Milton Cruz. Era dentro do campo era o Milton, né? Atribuído ao Milton Cruz. Isso sempre foi pregado. Por isso que eu estou dizendo, os malefícios... aí são coisas internas. Eu acho que só vivendo mesmo dia a dia. Só, exatamente. Entender, só estando lá dentro pra saber, né, velho? Aí Bruno, palpite pra hoje: São Paulo e Linense. Acho uns 2x0, vai, São Paulo. 2x0 tricolor. Vamos passar o carro, vai. Ó, 2x0, passar o carro. Passar o carro. Tá certo, essa altura do campeonato. 1x0 é goleado. Meu cunhado Wagner tá perguntando aqui se esse é o pior São Paulo de todos os tempos. Pior até que o time com Jean, Júlio, Santos, Fábio Simplício. Não, esse de agora é pior. É mesmo? Esse de agora é pior. Porque esse que tinha Jean, Júlio, Santos e Fábio Simplício, na frente tinha Reinaldo, tinha França, tinha Kaká. Júlio Batista. E aí, Júlio Batista. Respondido aí. Tem mais vontade. Então, assim, o São Paulo tinha uma grave deficiência, né? Que era volante e zagueiro. Agora, esse São Paulo de hoje é deficiente em todos os setores, né, cara? Tinha jogador mimimi. Na época, esse São Paulo aí de Jean, Júlio Santos, dessa época aí, era o São Paulo que tinha, ofensivamente falando, um bom time. Foi o Mas a torcida pegava no pé dos dois times, tanto desse quanto no... quanto esse que tá em campo hoje. Torcida pega no pé de time que não ganha título. Isso é fato. Olha, o Muricy acabou de chegar no Flamengo. O Muricy acabou de chegar no Flamengo. Perde hoje pra ver. Se hoje perde pro Vasco... Perde hoje pra ver. Torcida, ó, porque vê aquela coisa. Não, porque financeiramente tá bem, não sei o que lá. Chega Muricy, passou uma semana em Barcelona, trouxe todos os conceitos do Barcelona. Financeiramente tá bem, já estão anunciando que pode atrasar salário. Você quer saber? Torcida já foi conversar com o time lá, você entendeu? Torcida já foi conversar com o time, não tem conversa. Ou melhor, tem conversa. Tem conversa. Ô, Bruno! Fala aí. Abraço pra você, obrigado. Deixa eu fazer os merchan. Então faça, merchan. Vou fazer um só porque eu só sei da HDI Seguros, é de bate pronto. Ah, você se deu mal, porque a HDI não está com brindes neste momento. Pô, sacanagem. Bom, beleza, mesmo assim, eu quero mandar um abraço aqui pro meus amigos aqui, o Lucas, o João, o Gustavo, mandar um abraço pro meu pai, que ele sempre fica puto quando eu não mando abraço pra ele. Pro Léo. E pra galera aqui do banco que hoje eu trabalho aqui, senão os caras não... os caras... chupa, Matheus, viu? Mandar um porco aí, chato pra caramba. Chupa, Matheus. Tem porco chato. Ah, Marcos Chapa, onde? Foram o Matheus Capotorto, o Palmeirense, é gente fina. Palmeirense é tudo gente boa. Todo Palmeirense. Todo chatinho do mundo e você. Todo Palmeirense. Você falou de coração isso? Não. Falar de coração, não tirou óculos, não. Dodô, Dodô, Dodô, aqui, ó, ouve o ouvinte falar. O que, que foi? Falar você, que... Dodô, você é o palmeirense mais imparcial. Então você fica quietinho aí, cala a boca. Tomou o trouxa de novo. Começou bem hoje, né? Tá tomando toda hora. Ah, tudo os baba-ovo. O que, que foi, Benjamin, que você foi atuado aí? Você tá falando pro ouvinte, rapaz. O Domênico é chato pra caceta. O fato de falar que ele é chato, não significa que eu não gosto dele. Não, eu não falei que ele é uma pessoa. A gente pode gostar de pessoas chatas. Não, o Domingo é chato, meu Deus do céu. Falou de coração? Pô, mas você é chato, paca, velho. Eu? Pergunta pra RG o que ele fala. Pera um pouquinho. É, não é chato, não. Pera só um minuto aí. Agora você tá me mandando mudar. Eu sou chato? Ah, nossa, RG, agora. Pera só um minuto, só um minuto. Quem é chato aqui? Segura o seu B.O. aí, velho. Não, vem cá, vai. Título de chato do... Eu vou deixar você tentar, velho. Pô, mas você tem um título nórdico, é o Alcultur de chato, velho. Você me ouviu dizer que o Domingo é mau caráter? Não, falei. Falei que é uma pessoa. Não, falei também isso. Falei que é o cara do mal. Não, eu falei isso, mano. Agora, chato? Não, pelo amor de Deus. Não, mas tudo bem. Se botar o Domingo no envelope, ele passa embaixo da porta, tão chato. Eu posso, não tem problema, eu posso ser chato. Mas tem um cara aqui que ganha de mim, mas anos luz, velho. O mano melhorou, Mano, Vilela, ô Vilela, faz a enquete aí, quem é mais chato do estádio, Benjamin ou Domênico? Faz aí. Quem é mais chato? Quem é mais chato? Mas o Beija. Vai ser lavada. Pode abrir. Abre o leque. Pode fazer campanha. Não tem problema, não. Não, não tô fazendo campanha. Pode fazer. Não tô fazendo campanha. Daqui a pouco o Domênico vai deixar, não vai ter golpe, hein? Mas acho que o Benja leva de lavada. É. Mas, continuando com o momento sem parar. Valeu, Bruno. Boa noite, cara. Tudo bom? Sem parar, agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, Jeová. Grande Jeová. Tamo logo, doutor. É, o doutor Rancho Crutes. Alô. Alô? Quem fala? É o Gleidson. Gleidson. Gleidson é aquele negócio assim que você liga na tomada, véio. É pra deixar um cheiro melhor? É. Repelente? Não, não é repelente. Já tá? Já tá a enquete. É odorizador de ambiente. Gleidson do quê? Gleidson Lopes Oliveira. Lopes Oliveira, quantos anos? 25. 2.5. Não vou perguntar, RG, você não vai fazer trocadilho, né? Ah, hoje tá suspenso. Não, faz, RG. Não, já me chamaram de chato aqui, disse que o ouvinte que ia ganhar. Qual que é o bairro aí, brother? Pô, vocês acabaram com a RG. O bairro é fácil. Jardim Noêmia. Noêmia? Noêmia. Jardim Noêmia. Noêmia é nome de pessoas aí de uma idade mais passada. Pode falar, eu tô igual o RG, hoje também não quero falar bairro, não. Ah, tá bom. Mas aí nós vamos perder muito. Não, peraí, não, volta que você não vamos perder nada também, não. Pelo amor de Deus. Se o RG não vai perder, ele também não. Ah, porra, mas aí vai ficar ruim o programa. Se vocês... O RG quis fazer o trocadilho. Você queimou o cara, velho. Vocês limaram o RG. Vocês chamaram o cara de você cara. Você limou o RG. Eu, em solidariedade ao RG, também não vou falar mais. Obrigado, velho. Ele reverteu, velho. Ele limou o RG. Eu não limei, brincadeira, não. Velho. Pega o replay e veja quem é que limou o RG. Quem é que suga a energia, energia boa do RG? Tá bom, você quer saber? Tá bom, mas não vou estragar o programa. Fica ali perto da Marechal Tito, pronto. Isso aí, fácil. Agora não falei que eu quis. Olha lá, o Rafael viu que você fez. Demorou pra achar. Eu não falei que eu quis. Eu falei porque fui solidário da RG agora. E o time, brother? Sobe o hino aí, mano. Tricampeão mundial. São Paulo. Tricolou. Tricolou. Quer dizer, reconhecido pela FIFA. Ela vem com essa história. Essa historinha de reconhecido. É uma dor de cotovelo, velho. Quando eu falei pra ajudar a portuguesa, é que você não quis. Tá ligado? Mané. Esses caras têm de recalque. É. Tá ligado? Recalque. Dor de cotovelo, nossa. Mas na época lá que vocês precisaram de ajuda, que o Corinthians e o Palmeiras salvaram a pele de vocês. Então você tem que ler a história direito. Se você sabe ler a história, vai procurar saber. Vai procurar saber. Só um minutinho que eu tô falando com sombra. Todo mundo da mesa. Deixa de ser mal criado. Pera aí, eu tô falando com ele. Tá falando do São Paulo, deixa de ser mal criado. Eu tô te falando do São Paulo. Quando eu sugeri ajuda portuguesa, o senhor veio aqui, seu senhor? É um absurdo, tem que ajudar nada, deixa a portuguesa morrer. Não tem que ajudar nada mesmo. Mas quando vocês precisaram lá em 38... Então vai ler lá a história e vai ver que não é nada de ajudar. Mas não foi não. Vai ler a história. Corinthians, Palmeiras, era um torneio que quem ficava com dinheiro era quem recebia os outros times. Nossa senhora, não sabe nem o que fala. Não, vai lá ler então. O torneio foi realizado no campo do Palmeiras, porque naquela época não existiam estádios aqui na cidade de São Paulo. Foi realizado no campo do Palmeiras. Era só um dos torneios. Era só um dos torneios. Depois a gente traz informações sobre isso. Mas agora não dá pra você ficar aí 10 minutos, agora vai ficar essa... São Paulo hoje não tá preocupado com a Portuguesa, não, velho. São Paulo deve estar preocupado com ele. Não, mas eu queria entender por quê. Eu já falei isso pro mano que eu não entendo. Por que que os clubes têm que ajudar a Portuguesa? Ele tem que ajudar os mais... Não, os mais carentes. Ajude os mais carentes, ajude o hospital da CD. Eu ajudo. Ajude o GRAAC. Eu ajudo. Agora, eu queria entender. Quem tem que ajudar a Portuguesa é quem acabou com a Portuguesa. Você tem dirigente. A Portuguesa hoje é a Somália do futebol, gente. Tá bom. Tem que ajudar. Ô, Gleidson. Oi. O mano fala que a Portuguesa é a Somália do futebol. Nós não somos a Somália do futebol, mas fechamos ano passado com 72 milhões de prejuízo. Ah, mas quem nunca fechou o ano no vermelho? Com 72 milhões? Caraca, diz que o Palmeiras não. Mas ele já fechou. Cara, mas é complicado esse dirigente do São Paulo hoje em dia, né? O time fechar com déficit de 72 milhões é sacanagem, sabendo que alguns anos atrás vendeu o Lucas por 100 milhões. Não, e o pior de tudo é saber que o São Paulo vendeu por muito dinheiro o Lucas, né? Mas foi tão mal administrado, e aliás, lógico, faleceu, uma pena, etc e tal. Mas esses 72 milhões aí de prejuízo aí, isso não veio da noite pro dia, não. Isso aí nasceu na gestão de Sr. Juvenal Juvencio. Sim, a coisa que já vem anos e anos atrás aí, e infelizmente está acabando com o São Paulo, né? É, vamos ver se esse ano aí diz que a coisa deve melhorar, deve equilibrar as contas, né? São Paulo aí pegou aí uma grana aí pela, de luvas aí da Rede Globo, né? Vamos ver. Tomara que a coisa melhore, né, cara? É, espero que essa garotada aí que tá chegando aí de São Paulo, o João Schmidt, o Lucas Fernandes, quem sabe num futuro bem próximo, dá um lucro bom pro São Paulo, né? E saiba administrar esse dinheiro, né? Tem aquele garoto da base, joga na lateral esquerda, o Inácio. Jogou muito a Copa São Paulo, não sei por que não coloca o moleque pra jogar, não. Olha, podia ser um cara, poder estar no profissional, viu? Esse Inácio aí... Eu não sei porquê, talvez me passe a impressão que ele possa ser melhor que Mena, que o próprio Carlinhos, sei lá. Aposta. Cara, esse Mena é muito ruim, velho. Eu não dá pra saber como é que foi, né, velho? Não, o Mena, não é que ele é ruim, Não é ruim, só não é a solução. Sabe quando é nota 5? Só não é a solução. É o famoso nota 5, ele não agrega... Mena 5? Mena. Mena 5. Acho que ele cairia bem no time do Palmeiras. Eu dava Mena 5. Pô, bicho, mas tem... é quando o time tá ruim, né, RG? O nota 5 vira nota 3. Pô, o Caju botou esse cara no banco, velho. Não, quando o time tá ruim, RG, nota 5 vira nota 3. São Paulo agora tem diretor novo. O São Paulo não tem mais o Milton Cruz, não tem mais o Ataíde Guerreiro, pelo menos no futebol. São Paulo que a partir de segunda-feira, segundo o Guarani, vai ter também o Pintado trabalhando junto aos jogadores do São Paulo. Você acha que essa mudança no diretivo, de alguma maneira, pode ajudar o futebol no campo melhorar? Cara, eu achei interessante, porque é o seguinte, o Milton Cruz, ele já estava mais de 20 anos no São Paulo, querendo ou não, chega uma certa época que é o momento de trocar, todo lugar tem que trocar. E acho que foi interessante essa troca pelo Pintado, é uma pessoa que gosta do São Paulo, uma pessoa que já está... Eu faço 22 aqui em dezembro, meu. É uma pessoa que já tá, então... Seguindo a sua orientação aí... É, segundo o Gleidson... Tem gente aqui falando que... Então, eu acho que é interessante, sim, essa chegada do Pintado aí no São Paulo. Eu acho que pode trazer algo novo aí pro São Paulo, né, que tá precisando. Desliga o ar-condicionado. Ô, Sombra, Gleidson, tem gente aqui falando que pode ser que o Pintado não venha. Por quê? Não sei. É mesmo? Não sei. Ué, não, o cara tá falando... Você falou, tem gente falando, quem? Tem os caras, os blogueiros aqui que falam. O Estadão é que publicou. Não vou falar o nome do cara. O Estadão? Você fala, ele mandou pra mim, tá. Ele falou assim, ó, segura aí, parece que o gato subiu em cima do telhado. Mas tem gente quem? Eu não vou falar o nome do cara. Vou falar que é o nome da fonte, pô. Você fala a sua fonte? Você não fala. Mas eu só falo... Você fala quem se entregou lá, o jogador, que estragou o negócio? Eu só falo, né, tem gente, eu não falo, tem gente me falando. Pode chegar agora. Vai. Ó, vou chegar agora. Pode falar, RG. Tem um cara me falando aqui, RG. Ué, que o Pintado não vem. Cara, se ele falar, tem uma fonte que diz. Coisa nossa. Tem gente falando. Ai, que fonte. Olha, a minha fonte me falou que o gato subiu em cima do telhado por causa do Pintado. Bom, mas quem disse que o Pintado devia aparecer aí no São Paulo foi matéria do Estadão. Segundo o Estadão, o Guarani confirmou que o Pintado vai deixar o clube e assumir o cargo no São Paulo. Agora. Eu mandei a mensagem pro Pintado e ele não respondeu. Você tem o telefone do Pintado? Tem. É mesmo? Tem. Quando você conseguiu? É mesmo? Quando ele veio aqui no estádio. Ele fez o estádio aqui. Você pega o telefone de todo mundo, hein? Ué, eu tive que conversar com ele, marcar pra ele vir. Eita, Motinha. Não sabe mais quem marca sou eu. Eu falei, ó, vem cá. Tudo bem que o Pintado agora não vai saber quem é que mandou esse torpedo pra ele, mano. Tá? Tudo bem que ele vai falar assim, me conta o número aí. Sabe. Sabe, Mota? O que você tá rindo, esse Mota é um perigo. Ô, não, cara, conversa, cara. E aí, cara, você acha que o futebol no campo pode melhorar? Com certeza, pelo menos esperam, né? Porque, olha, eu falo você, fui lá no primeiro jogo da Libertadores contra o The Strongest, meu Deus do céu, cara. Na hora que aquele centurion pegava na bola, era um desespero. Deixa eu ver o ponto de vista do torcedor adversário. Ô, estranho. Maximiliano. Diga aí. Quem tá pior, São Paulo ou Palmeiras? Mas, você tem visto o jogo de São Paulo ou não? Vi alguns. Quem que você acha que joga pior? Eu acho que hoje o Palmeiras, mas o São Paulo também tá ali, né? O Ganso resolveu jogar um pouco, apenas isso. O resto eu não vejo mais nada. Não é que o Ganso resolveu jogar um pouco. Ele joga, mas num time como... O Ganso, ele era um bom jogador já no ano passado, Sombra, e os números mostram que ele jogou bem. Ele foi, com exceção do Jadson, o jogador que mais deu assistências no futebol brasileiro, tá certo? Que foram... Fizeram os gols ali, no caso ali o Allan Kardec, o Luiz Fabiano, enfim. O Ganso, com exceção do Jadson, foi o jogador que mais deu passes para gols no Campeonato Brasileiro. É que esse ano ele tá jogando um pouco mais próximo da área, e quando o cara joga um pouco mais próximo da área, é natural que ele chute mais no gol, é natural que ele faça gols. Ele começou a chutar, viu? Porque ele não chutava. Porque ele jogava mais recuado, ele tava dando mais assistências. Esse ano, pela carência que o São Paulo tem na posição, ele tá jogando um pouco mais para frente. E acho que ele tem que jogar ali mesmo, porque é um cara que quando chuta... Ele tem um bom chute, ele tem uma boa precisão. Lógico que é. E ele tem feito gols importantes. Então, o Ganso ele tem que jogar assim pra ganhar um pouco mais de destaque. Ele só tem um pouco de delay, né, mano? Porque ele tá chutando agora o que o Muricy pedia pra ele chutar na época que tava lá. Leitson, né? Oi. Palpite pra hoje, São Paulo e Linense. É jogo da TV hoje? É. Tem cara de jogo de TV, hein? Hoje é. Só passa o São Paulo. 2x1 pro São Paulo. Sofrido. Não, depois vocês reclamam que não passa jogo e que dá o dinheiro. Eu não reclamo que não passa, não. Eu reclamo é do dinheiro que é pago. Lógico, é proporcional. É com a mesma audiência. Não seja mentiroso. Não peça pro Benjamin mentir pra você. Não pedi nada. Pediu. Não pedi nada. Pede, você fala, peraí, tem o áudio, tem replay aí. Tem replay. Trabalha não peça. O ano passado foi. O mesmo número de jogos. O mesmo. Mesma coisa. É, por que você não mostra essa planilha na Globo quando você for lá pedir dinheiro? Mostra eu. Não peço dinheiro pra ninguém, meu amigo. Quando é favorecido. Se tiver que pedir, eu não vou na Globo, vou na BV Financeira. Até quando eu contrato São Paulo? O São Paulo renovou recentemente, foi até 2019, é isso? Com a Globo? Não. 2020. 18. É de 2019 em diante. Então, mas o Corinthians renovou até 2024, o Flamengo também, o São Paulo não renovou até 2024, o São Paulo renovou um pouco antes. Eu acho que é 18. Não, 18 não, já estava vigente. 18, é o mesmo? 18. O primeiro ano é o mesmo, só não sei qual é o último. Então, porque o Corinthians ele renovou recentemente, ele ampliou o vínculo com a Globo, ele renovou até 2024. Já descobre, já. Ô, firmeza. Gleidson, um abraço para você, cara, obrigado pela audiência. Posso fazer um merchan aí? Pode. Fala. Tá, só com a Apollo Ar e a Samsung eu tenho o melhor clima do ano. Boa! Você concorre amanhã a um ar-condicionado de 9 mil BTUs. Tá, vamos lá, proteção e diversão só com o Bozano. Boa! Tem que ganhou, top, mano? Da Bozano também, com dois desodorantes e uma sacola do Batman ou do Superman. Legal, tem mais um, Zoom ainda tem? Tem! Opa, recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Boa, você ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Você gastar como você quiser, tá bom? Fechou. Tem mais alguma ou não? Não. Não, por enquanto não. Valeu, obrigado, hein, galera. Valeu, Marcelo. Um abraço. Valeu. Vamos lá, mais ouvintes. Agora é o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida, por ser a VIP do seu carro. Dá tempo de eu ir no banheiro? Não. Alô? Alô? Quem fala? É o William. Consegui, baralho! E o William do quê? William Teodoro do Nascimento. William. E quantos anos, William? 28. Aí, RG, 28. Vai, RG. Não, o Dodô não tá aqui. Não faz. Vamos lá. Faz, tenta. Oi, vamos ver o espírito tá hoje do chamador, vamos ver. É o óvulo e a trompa. Faz. Vai, te passar, RG, para de frescura. Faz, Domingo. O nome do cara é difícil, não tem a piada. ganhei a tua, RG. E qual o bairro, William? Parque Bolônia, o Benzinho não vai manjar, não. Parque Bolônia? Parque o quê? Bolônia. Parque Bolônia. Não. Bolônia, aquele macarrão. Bolônia? Não é Bolônia, Parque Bolônia. Ah, não pensei que era aquele mais... Eu vou soletrar aí pra ele, pra ele soletrar. Pra mim não. Pra mim não. Bologna fica melhor. Pra mim não, você tem que soletrar pra esses caras que não conhecem. Soletrando. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Primeira vez no Estado 97, a não ser que você tenha ligado antes, e liga. O embolorado. É a primeira vez que tem ligado. Toda vez tira sal de ouvinte, porque mora em bairro que você não conhece. Mas é Jardim Ângela, aí na Zona Sul. Você viu, né? Aí, acertou, tá. Você viu, né? Mas quem não conhece, gente? Ó, tá de brincadeira. Parque Bolonha. Jardim Ângela. Pior que os caras acreditam. Ô, amigão, você trabalha com quem? Eu menti, eu combinei com o ouvinte. Eu trabalho numa empresa que vocês acabaram de citar aí, no Ibope. Você, né? Ô, amigão, então, ó, o Sombra quer te mandar uma reivindicação aqui, porque ele fala que o time dele recebe pouco da TV. Não, mas não é o Ibope. Não, mas não é pra ele, é pra Globo. Não, mas não importa. Aí você pega aí, autenticada lá, planilha e leva, fica mais fácil. Ô, amigão. Mas acho que já fizeram justiça, viu, mano? Mas, ô, amigão, existe ainda aqueles aparelhos lá que o pessoal instala nas televisões ali pra... Como ainda existe? É o que existe. Não, porque as televisões novas, pelo menos eu li algo a respeito, que as televisões novas, elas já possuem um dispositivo que é simultâneo com a empresa. Você não precisa mais daquele aparelho, aquele decoder que o Ibope disponibilizava. Não sei se procede. Acho que não procede. Eu acho que não, hein, mano. Eu também acho que não tem isso não, mano. Mas se for em outro país, acho que aqui no Brasil, né? Aqui não tem isso não, velho. Mas, ó, vou te falar, cara. Como é que é medido isso daí? Porque eu nunca fui consultado a respeito, por exemplo, desse negócio assim de... É uma questão muito ampla, mano. E assim, tem algumas informações que é até complicado de se falar. Você acha que o mano não vai entender, falar. É isso? Não, porque o mano não vai falar. É porque são questões restritas que a gente não pode... divulgar. Então, então não acredito. Eu posso me complicar. É verdade, mas é verdade. Pode botar fé na medição que é verdade sim. É. E você pode ter certeza que a maior audiência de futebol é a do São Paulo. Pode ter certeza. Não é não, aí tá vendo? É um leviano. Chupa, mano. É um leviano. Chupa. Olha nas mãos de quem está o Ibope. O cara vai cair amanhã. Ai, o cara vai cair amanhã. Olha, arruma um aparelhinho desse aí pra mim, então. Pra quê? Pra que eu medir o bagulho? Arruma, exato. Teu pai é São Paulino, tua mãe é São Paulino. Tua família inteira. Lá você já dançou, velho. Você fica na casa da sogra. Não, mas não. E na sua sogra? A questão não é essa, Sombra. A questão não é essa. É só pra eu ter um aparelho pra eu falar. Não, é verdade. É de fato. Ele tá medindo o bagulho. E o jogo do São Paulo é 7:30, tá falando. O jogo da TV é do Corinthians. Mas é do Corinthians. É as galinhas aí. Aí chupa o Zé Ruela. Eu perguntei. Aí chupa, mané. Babu, aí, ó. Galinha tua irmã. Ah, não. Família, não. Ó, tem criança no estúdio. Só um minuto. Na verdade, eu nem preciso de um minuto. Em 15 segundos, eu faço o meu serviço. Olha aqui, ó. Toma aqui. Cartão amarelo pra você. Viu, Carlos Augusto Montenegro? Olha nas mãos de quem tá tua empresa. Já não é mais dele não, mano. Agora é um grupo Cantar, né? É isso, Cantar Ibope Mídia, né? Cantar The Voice? É o Cantar. Ah, ele não tem mais nada a ver mesmo? Não, pelo que a gente nem um sabe, percentual? Pois, não, tomou tanto pau esse cara, que acho que ele falou, não quero mais. Pô, mas também lembra que ele foi falar das mulheres ali. Ali pegou mal pra caramba. Ô, William! Oi! Como é que tá o nosso tricolor, cara? O Ibope do nosso tricolor tá meio baixo, né? Sombra. Tá meio complicado esses últimos anos aí, mas a gente que é torcedor sempre crê numa melhora, né? Uhum. Eu sou do ponto de vista que eu acho que, pô, esse técnico argentino aí, eu acho que ele veio numa hora muito errada. Os caras estão tentando mudar muita coisa no São Paulo lá, mas deveria ter trago um cara que conhece o futebol brasileiro. Ele tá chegando agora aí, não conhece muito... E o São Paulo já vinha nessa decadência aí, nessa ladeira abaixo, e colocar o cara numa hora dessa daí, eu acho que vai complicar mais ainda. Aliás, o São Paulo, vou te dizer uma coisa, hein? O São Paulo não tem um time que apresente bom futebol. Teve um momento um pouco melhor, naquela passagem onde o técnico foi o Muricy, que o São Paulo tinha o Kaká, o Ganso, o Luiz Fabiano. Foi a saída aí, que né? O São Paulo que escapou daquela situação que estava ruim. Não, foi no ano seguinte. No ano anterior, São Paulo escapou do rebaixamento com a chegada do Muricy. No ano seguinte, no Campeonato Brasileiro, São Paulo chegou até a vislumbrar disputar com o Cruzeiro o título. Veio o Kaká, Foi no segundo semestre de 2014, que deu uma melhorada. Era Pato, Kaká, Ganso. Ah, é. Né? Exatamente. né? O Kaká tava fazendo até os caras jogar bola, o Pato jogar bola. Apesar que eu nunca gostei do futebol do Pato. O Pato só fazia gol só em jogo que não valia nada em time pequeno. Quando era jogo grande mesmo, o Pato se escondia. Assim como muitos lá, né? O Pato tá, pode voltar pra Corinthians aí, de repente. E com certeza o Corinthians não vai vender. Você acha que o São Paulo deveria fazer uma oferta por ele? Eu acho que o Pato ele tem que ir lá pro Internacional, lá, vai pro Sul, vai pra algum outro lugar, mas pro São Paulo não. São Paulo não pode. São Paulo tem que tentar investir em jogadores novos aí, leva os moleques da base, o David Neres lá, o moleque é bom. O João Anderson, tem que tentar colocar os moleques. Trazer esses estrelinhas aí pra ficar sempre da mesma forma, não dá. Os caras vão pro banco e reclamam. O Pato, na época que ele tava lá, que ele era banco também, ele ficava reclamando. Aí depois foi o Luiz Fabiano também reclamava, o Kardec, então... Eu vou repetir, tem um monte de conselheiro no Palmeiras enchendo o saco do Paulo Nobre pra trazer o Pato no meio do ano. E esse embrião dessa história nasceu com o Dodô, hein? Malandro. Olha o Domeniquinho. O Palmeiras aí, ele tá buscando algumas contratações que não tem muito nexo. Algum não é um zagueiro que venha pra resolver qualquer problema de zagueiros de... Jogador que o Cuca gosta. Não, então, mas é que tá. Leandro Donizete é um jogador que joga no meio campo que o Palmeiras já tem bons jogadores. Alexandre Pato é um cara que brigaria com o Dudu, com o Gabriel Jesus e com o Eric. A vovó falou que gostava. Mano, para, velho, para. Mas aí eu tô com o mano. Se o Cuca vai começar a trazer... Vai resolver o problema, essa, né, galera que ele gosta. Gum, Leandro... Putz! Um monte de cara nem fu nem fa, mano. Isso aí foi o tempo. Esses caras não vão ajudar o Cuca em nada agora. É tiro no pé, esse véio. É o problema de você trocar de treinador toda hora. O cara chega lá, ele quer trazer os caras que ele gosta. É dele, né? Não, tudo bem, os caras têm 50. Se tivesse trazido o cara em dezembro... Ah, tá bom. Já tá contratando jogador agora. Mas já pensou, os caras com 50... Ô, William... Oi. Só mudando um pouquinho de canal agora, Seleção Brasileira, assistiu ontem? Pô, Sombra, assisti o primeiro tempo com meu pai, passando raiva com aquela seleção, tomando pressão. E, meu, Seleção Brasileira, na verdade, a gente assiste pra sofrer, porque não dá mais gosto de parar pra você assistir Seleção Brasileira. Os caras têm uma má vontade demais naquele time dali. E eu acho que o Dunga tem as suas... A sua parte de culpa, mas acho que não é só dele, não. Os jogadores ali também parecem. Acha mesmo que é má vontade? Eu achei que teve vontade. Acho que faltou futebol sem padrão. Você pega o Douglas Costa lá no Bayern, arrebenta. Você pega o Daniel Alves, arrebenta. O Miranda, joga bem. Cara, quando vai pra seleção, sei lá, parece que some o futebol do cara, velho. Mas diferente, cara, por exemplo, joga junto, né? Ontem esse empate junto, aí, né? Esse empate que até acabou saindo com gols de vitória pelo gol do Daniel Alves no final da partida. Quase ganharam. Tem que colocar na conta do seu Neymar. Empate. Tem que colocar na conta do seu Neymar. Porque o Neymar, Sombra, em diversos jogos aí, coincidência ou não, RG número 2, às vésperas de Real Madrid e Barcelona, ele nunca atua pela seleção brasileira. Ele sempre toma cartões bobos e idiotas. Ainda mais um cara que joga no ataque, tá certo? Como é o caso do Neymar. Você acha que ele forçou um cartão? Não sei se forçou, Sombra, mas o Neymar ele tem 5 cartões amarelos e o vermelho. Um cara que joga no ataque, que não precisa marcar como ele não marca... Muito nervosinho, né? É muito besta, eu sou um dos maiores defensores do Neymar. Tô errado, RG. Mas em questão de seleção brasileira, ele tá ficando... Olha, tá ficando feio, hein? Tá ficando ruim essa situação. É muito cartão, velho. A seleção brasileira que depende tanto do Neymar... E não pode, né? É um erro, porque, né? Porque se o Neymar não jogar, RG, o Brasil não tem uma válvula de escape. Neymar... Por mais que você tenha o William ali que jogue bola, concordo. O Douglas Costa que sai com bola. Com o Neymar, tem que ser, é difícil. Ele pois tem é. Que ser o diferencial. Agora é a hora, né, mano, de mostrar que é o cara. Ele tem que ser diferencial. Viu seleção ontem, Estranho? Vi seleção ontem. Tristeza, né? E o que você viu? Uma bagunça. É aquilo que a gente... Não tinha tática nenhuma, não tinha jogada. Não tem. Era tudo individual ali. Eu acho que Neguinho não respeita, eu concordo com a maioria da imprensa, eu acho que o Dunga não tem a seleção, sabe? É um cara que não representa nada pro jogador, pega esses jogadores mala pra caramba, sabe? É a mesma coisa, você bota o Neymar, você vai jogar no meio, eu acho que o Neymar olha pra ele e fala, então, pô, Dunga, vai... Porra. E você acha que respeitariam, sabe, o Tite, RG? O Tite, eu acho que tem essa moral. Tem. Eu acho que não, sabe por quê? Tem. O Tite tem essa moral, mano. Olha o mano aqui, mano. Não é isso, Mota. Por exemplo, o Daniel Alves, o Douglas Costa, o Neymar, tá certo? O Jonas. Eles vão olhar pro Tite no banco de reservas, por mais que o Tite tenha a sua representatividade, a sua notoriedade aqui no futebol brasileiro, tá fazendo excelente trabalho, mas uma coisa ele dá ordem pro Guilherme, pro Giovanni Augusto, pro Bruno Henrique. Outra coisa, dá ordem pra Daniel Alves, mas ele sabe, pra Thiago Silva, mas ele sabe ganhar os caras, mano. Ele sabe. Douglas Costa. Você não tem a dúvida nenhuma. Será que seriam esses caras? Sabe por quê, Motinho? O negócio é o seguinte. No banco, o Thiago Silva, quando ele perdeu a braçadeira de capitão, vocês lembram o chilique que ele deu? O chilique com que ele Tite deu? Ele não daria. Que não daria, você é louco, Moto. Lógico que duvido. Daria. Olha, o Tite não ia chamar os mesmos caras, não. E outra coisa. O Thiago Silva não tá sendo convocado, RG. Inclusive, até teve uma rusga aí também, que daqui a pouco a gente vai falar a respeito aí do Dunga, do médico da seleção brasileira e o departamento médico do Real Madrid. Que o Dunga disse, RG, não convoquei o Marcelo, porque o departamento médico do Real Madrid vetou. O médico falou, o Dunga se enganou. Eu conversei lá com o Marcelo e com o departamento médico do Real Madrid. O médico do Brasil. O cara tava. O Rodrigo Lasmar. Desmentiu o Dunga. Desmentiu o Dunga. E outra coisa, hein? Neymar de capitão da seleção, não tem nada a ver, velho. Nada, absolutamente nada. Olha, a CBF já discute que o Dunga não vai dirigir a seleção nas Olimpíadas. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Não pode. O Brasil agora, a seleção brasileira só vai jogar em setembro. Só em setembro. Tem que mudar agora. O Brasil está em sexto lugar, tá certo? Sim. Um terço das eliminatórias já foi. São 18 jogos, já foram 6. Sim. Um terço já foi. Tá faltando 12 ainda. Mais 3 jogos. Sim, tá faltando 12. 12 jogos. Mais 3 jogos, vence o primeiro turno. São Paulo vai jogar. O Brasil vai jogar contra o Equador. Sim. E, se não me engano, depois é a Colômbia. É isso. Ou seja, alguém garante que ganha os dois? Não, em Quito não vai vencer o Equador, mas a Colômbia. Garantir não dá pra garantir. Pode ganhar. Pode, mas você aposta seu carro? Ninguém aposta. Garantir não dá pra garantir. Então, se o Brasil planeja alguma alteração. Seja agora. Tem que ser agora. Senão fica que nem aquela história. Clube do Campeonato Paulista que quer saber com quem vai passar o resto do ano, acabou o Campeonato Paulista, tem que trocar. Deixa o Dunga trabalhar. Não pode chegar e falar, vamos esperar até o meio do ano pra ver o que acontece. Agora não dá, hein? Com Gilmar Rinaldi também não dá, hein? Pro lugar do Dunga, que me parece, do jeito que tá, conflito com o médico, conflito com o jogador. Ah, começou a queimar. Na campanha, quem você acha que deveria ser o novo técnico da seleção brasileira? Deixa o Dunga falar. Eu concordo com o Mano aí, algumas coisas que ele disse. Eu acho que o Tite, ele faz um bom trabalho lá nas galinhas lá. Galinha turma, aí, já falei. Ele tem que ter tempo pra treinar o time pra se dar bem. E acho que na seleção não tem esse tempo. Tite, velho, tem treinar. O Tite, então, tem o Tite. Então dá um nome que teria esse tempo. José Mourinho, um cara que chegaria e botaria a banca lá e falaria assim. Mas ele não deixa de ter razão. Ele não deixa de ter razão. Mourinho, vai chegar e falar pro Neymar, tem que fazer isso. Neymar vai imagina, você é louco. Qual que é principal? Você não quer perder o Tite, fala logo. Mas não é só isso, gente, não é só isso. Mourinho. Qual que é a principal característica do Corinthians quando o Corinthians não tá com a bola, ô Sombra? Avançar a marcação. Compactação, avança a linha de defesa lá na frente. Avança a marcação. Marca a saída de bola. Tá certo, marca a saída de bola. Eu queria ver. Ah, mas eu corto um ovo, velho. Se o Neymar fizer, talvez, ali o que o Lucas faz. Nós temos um novo patrocinador aqui que você vai poder cortar o ovo. Viu? Eu vou assombrar na boa. Eu quero ver se o Neymar faz o que o Lucas faz. O que o Jorge Henrique fez. Tá certo? Eu duvido. Eu quero ver o William fazer, talvez, ali concordo o que o Romero faz. Não concordo faz, que esse... Faz. Concordo que... Ô, mano, pra mim não tá errado aí, então. Não. Mas eu concordo com o Mano no seguinte. Você pegar jogadores que não são tão estrelas e botar uma consciência tática de obediência neles... É mais fácil que botar na cabeça do estrelinha. Mas por que o Tite chamaria o William? Só que é o seguinte, mano. Tem muito time gringo aí, inglês, que tem uma puta obediência tática, é cheio de estrelinha também. Mas aí que tá, aí é a cultura, Sombra. Porque o jogador brasileiro, o próprio jogador brasileiro, funciona da seguinte forma, RG. Por exemplo, o cara aqui na 25 de março, Sombra, se ele tomar um refrigerante, ele vai pegar, vai virar no gargalo, tá certo? Vai tomar tudo, e vai amassar a lata, vai dar um arroto e vai jogar a lata na rua, tá certo? Vai cair na rua, na calçada. Esse mesmo brasileiro que faz isso aqui, se ele estiver num parque da Disney em Orlando, ele não vai fazer isso, vai procurar uma lixeira. Eu acho é igual jogador brasileiro. Mas eu acho, vendo o jogo da seleção, eu acho que o William seria um cara que obedeceria. Não, o William tudo bem, mas eu queria ver o Neymar fazer isso. Mas, gente... Ver o Douglas Costa mas, fazer gente, isso. O Tite vai chamar os jogadores dele. Eu queria dele. Ver o Daniel Alves. Então, na hora que o Tite fala, fica, não só... Mas o Tite vai chamar os jogadores dele. Será que o Tite não chega... O Tite não vai chamar esses caras. Vai procurar montar uma seleção mais operária lógico, do que... Lógico. Tem uma hora, Sombra, você sabe, CBF, velho, é pressão. Não tem jeito de você não convocar o Willian, não tem jeito de não convocar Douglas Costa. Mas que ela tente o medo do Mano de perder o Tite. Não, é terrível. Porque eu não tô preparado psicologicamente pra perder o Tite, não tô, isso é fato. Você choraria? Ah, acho que sim. É mesmo? Acho que sim. É uma batalha em glória, Sombra, é uma batalha em glória. Igual, por exemplo, você vai, você é pai de um menino que tá indo lutar no Iraque. Mas você sabe que a chance dele não voltar é grande. É verdade. É verdade, mas você não vai trocar pra tomar tiro de falo no peito, mano, a 2 quilômetros. É verdade. E não vai sobreviver, é igual o Tite na seleção. Tenho certeza que seria uma péssima ideia pro Tite. O Willian, um abraço pra você, palpite. Daqui a pouco, São Paulo e Linense. Ah, hoje é 3-0 tricolor. 3 gols do Ganso. O que me preocupa não é que você vai ganhar de 3. É que, e o Estevão, ó, Estevão Salles que jogue bem, pelo menos. Não, o Estevão não concorda com essa idiotice sua. O Estevão não escreveu isso. Não, ele não concorda. Não, o Estevão não concorda com essa idiotice sua. Não, que tá escrito aqui, Domenico. Tamo junto, mano. Tem razão. Não concorda, não. Aqui, ó. Tamo junto, mano. Tem razão. Não. Ele não concorda com você, não. O Estevão que montou uma das melhores duplas de zaga da história de São Paulo, Estevão e Ney. Ô, Willian, um abraço! Um abraço aí, valeu aí, que o programa de vocês é da hora demais, muito bom escutar. Boa, velhinho. Valeu, cara, obrigado. Valeu, abraço. Valeu. Abraço, valeu. Esse foi o momento sem parar. E aí, velhinho, como foi a partida domingo? A partida, aquela já foi, Sombra. Vamos falar da que vai ser ainda. Acho que amanhã o Santos joga pega. Não. Eu tô falando da partida. Você não partiu do Guarujá pra São Paulo? Dessa partida é legal falar. Você passou lá o fim de semana. Essa partida é sempre bem falar, Sombra. É sempre legal. Pessoal, faça como eu faço quando se trata de partida com carro, velho. Olha, cinto de segurança você tem que usar. Não beba antes de dirigir. Obedeça a velocidade estabelecida nas estradas. Sinalização, né, Dodô? Segurança. Tem que obedecer. Pô. E você que tem o sem parar, não tenha dúvida, velho. Quando você chegar no pedágio, estranho, você cai ali pra direita ou pra esquerda, você passa pimpão, velho. Sem parar, quarentinha pimpão. Naquela pista. Gostei, você pimpão. Passa pimpão, velho. E passa sempre uma boa viagem. É ou não é, Jeová? É isso aí. Sem parar, dirija com atenção. É a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar para você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem parar, sua vida no seu tempo. Estranho, se liga aí, ó. Se liga aí nas seleções. Vamos falar aqui do resort do estádio. De 10 a 12 de junho, pra você levar a mulher, a família, você já vai estar lá. Tá preparado aí, né, Giovana? Ó, escolhe uma seleção pra você jogar lá no futebol, lá no resort. São só países que nunca ganharam uma medalha em Olimpíada, olha aí. Azerbaijão, Bahamas. Ó, gente, Bahamas, viu? É um país, viu? Bielorrússia. É, não é o que vocês estão pensando aí, não, hein? Botsuana, Cazaquistão, Chipre, Eslovênia, Estônia, Ilhas Fiji, Guatemala, Ilhas Virgens, Índia, Lituânia, Marrocos, Mianmar, Catar, Singapura, Trinidad e Tobago, Ucrânia. Ótimo. Ucrânia nunca ganhou uma medalha em Copa? Ó, senhor Mota! Eu? Quem que fez isso aqui? Fui eu? Não, foi eu. É qualquer, em qualquer modalidade? Não pode ter ganho. Mota. Olha, Ucrânia, não sei. Ucrânia, não, nem ginástica? Olha. Mas medalha é qualquer. É toda modalidade, só nada? Futebol. É, isso não ganhou uma medalha. Não ganhou medalha. Tá. Medalha. Bom, esses são os países do torneio de futebol society lá do resort. Já escolheu o seu aí, ô estranho? Vamos pra Bahamas. Bahamas. Olha só. Muito vivo. O resort vai rolar de 10 a 12 de junho, vai ter futebol society, vai ter futebol de botão, vai ter futebol no videogame, a gente vai ter o stand-up com o Rudy Landucci, vai ter o Estádio 97 ao vivo, os jogos da Cassineira, o bingo do Estádio 97. Tô vendo que esse Bahamas vai ser concorrido, viu? Vai. Vai ser um dos mais concorridos, viu, velho? Vai ganhar a camisa, não é um free pass. É um evento muito legal, legal pra você, legal pras crianças, né? Porque o Bourbon tem monitores que cuidam das crianças durante todo o dia. Você que tem uma filhinha de 4 anos, legal. Pode ficar lá com os monitores, vai se divertir. A Lívia vai gostar, vai se divertir bastante. Opa, lá tem uma série de atividades, lá tem o Parque Turma da Mônica lá dentro. Pô, é legal pra caramba, o trenzinho, a molecada adora o trenzinho. Opa, velho. É legal demais, hein? Então, olha, ligue agora e faça a sua reserva pra participar desse fim de semana, onde você fica com toda a turma do Estádio 97 lá no Bourbon. O telefone é 28964665. Repita. 28964665, tá bom? E o novo brinquedo que vai ter lá, né? Que a molecada vai se divertir pra caramba. O Bá fez positivo. O que é positivo, Bá? Tô procurando aqui as medalhas da Ucrânia. O teste. E nunca ganhou medalha. Medalhas da Ucrânia? A Ucrânia ganhou medalha? Jogos de verão. Não, Olimpíada. Não. Olimpíada, Abá. Olimpíada. Não. Ginástica, não? É, não parece mesmo. Esgrima, nada disso. Pô, eu esperava mais dessa tal de Ucrânia, né? Era filhote da Rússia, pô. Pô, tão falada. Tão falada, tão no... É. Então liga lá, faça a sua reserva. Você pode parcelar em 6 vezes no cheque ou no cartão, tá bom? Ligue, apoio da Cassineira, do Edu Botões e também de futeliga.com.br, a sua liga preferida de futebol amador. Acesse e marque os seus jogos. Tem notícia aí do Corinthians, Mota? Eu ia falar do Palmeiras sobre o que Então fala do Palmeiras. Fala de nós. Dodô, você vai acompanhar o clássico no fim de semana? Como que eu vou acompanhar? Não, não sei, tem internet pra quê? Eu vou. Então vamos junto, mano, vamos ver. Você vai assistir do lado do Domênico, mano? Qual o problema que tem? Tem problema não. É? Você vai passar nervoso. Só não assiste da varanda, hein, que é perigoso voar, hein? Nós somos civilizadíssimos. Tá em Barcelona. Essas camisas aí tem Mesopotâmia? Não. Mesopotâmia? Ô, Domênico, o Alexandre falou sobre o protesto que teve lá em Atibaia, né? Aí os caras gritaram, né, não somos palhaços. E ele falou, fizeram o corinho lá, e ele falou assim, olha, eles são palhaços sim, viu? Porque o cara que vem aqui fazer esse protesto quer aparecer. Quem falou isso? O Alexandro. Eles apareceram mesmo. E criticou o jornalista, que vocês ficaram filmando, vocês deram o que ele queria, né? O cara tá louco, gente. Mas o repórter que tá lá tem que noticiar. A função do jornalista e do repórter... É noticiar o que acontece. Tem que selecionar o que vai agradar. Um monte de palmeirense criticando a mídia que tá falando sobre isso. Não era pra falar. Pô, o cara vai lá, um cara invade um treino do Palmeiras num hotel. O repórter tá lá com uma câmera e fala, não, desliga aí, não filma não, que não é legal. Louco. Olha, vou dizer uma coisa. Tem uma coleção de torcedores que são muito chatos e de tudo que é equipe. Nossa, se tem. De tudo que é equipe. Que se você dá uma notícia, né, ela é, tá plantando crise, tá plantando crise. A gente não planta crise. A notícia aparece... Você tem a informação do interesse de um jogador ou de outro, né? Não cabe a gente ficar omitindo notícia. Sim. E outra, se tem um problema você não gosta do que tá acontecendo no teu clube. Você não tem que ficar enchendo o saco de quem é da imprensa. Claro. Nosso saco. Vai lá ver sabão. Mas eu não entendi. Pelo que ele falou, o Mota comentou que o Alexandre disse, eu não entendi o que vocês estão dizendo, não. Eu entendi que ele criticou os torcedores apenas isso. Ele criticou isso. O fato dos repórteres queriam, terem Eles queriam aparecer e conseguiram. Não, essa reivindicação, ok. Mas ele criticou o trabalho dos repórteres que noticiaram e ficaram filmando os caras gritando. Ele fala, na verdade, vocês acabaram dando o que eles queriam. Mas então, acabou dando o que queria. Mas o repórter tá ali para noticiar o que aconteceu. O repórter fez protesto? Eles não vieram aqui para protestar, eles vieram para aparecer na TV e conseguiram. Mas acontece, gente. Mas é muito estranho, eu acho que tem coisa alguém lá dentro ajudou eles a entrar. Na TV também, brincadeira, viu? O repórter não tem que ficar selecionando o que vai agradar ou o que deixar de agradar o elenco, o treinador ou o presidente de clube. O repórter tá ali pra transmitir o que é que tá acontecendo. O Alexandre foi infeliz. E a culpa também de tudo isso aí é quem deixou os caras entrarem, cara. Somos da comissão técnica. Tá, cadê? Como assim comissão técnica? Qual o nome? Mas não tá aqui marcado pra ninguém entrar, pô. Isso não dá pra levantar culpa agora porque você não sabe. Não tá lá, não sabe como foi, como é. E esse é o problema de ninguém conhecer os jogadores que estão no elenco. Um monte de desconhecido. Por exemplo, se chega o Renato Augusto, o Obama recepciona. Mas é verdade, velho. E o Corinthians, Mota? Peraí, fui embora, mano. Por que você vai embora, mano? Você é mais cedo hoje. Por quê? Arrumar mala? Cara. Também. Você não arrumou a mala ainda? Eu também não arrumei minha mala. Por que arrumar mala? Que desespero. Mulher é que tem isso, estranho. Arruma a mala em 2 minutos. A viagem, né, olha, viagem do resort é de 10 a 12 de junho. Você vai ver que a tua mulher no dia. De 15 de abril vai estar arrumando mala. Fazendo a mala. Já fez a mala? Olha, você A mala não. Quantas malas? A dela. Quantas malas elas levam? É mala pra cacete, velho. Mulher que aí você falou, RG, é muita coisa. É muita mala, velho. Eu tenho duas. Mala. Minha filhinha de 4 anos, a mala é maior que a minha. É muita mala. A gente coloca a cueca, a camiseta, a bermuda, uma calça e vambora. Ah, mas você também só falta o tacap, né? Tá louco. Brincadeira também. Você quando vai pro exterior. É região índio. Você quando vai pro exterior, ó, você leva duas malas. Porque quantas malas você leva? Quantas malas você leva? O quê? A mala do Sombra é pequenininha assim, ó. Parece uma valise. Imagina, imagina. O Sombra tá louco, RG. O Sombra, quando vai viajar, ele leva duas de 32 quilos. Porra. Mais uma que deve ter 60. Caralho, tá falando da mulher, cacete. Não, senhor. Eu levo uma mala só. Não, acho que é da, da pimentinha. Não, eu levo uma mala. E aquela de 60, 65 quilos? É da pimenta. 65 quilos? Você tá louco que eu vou levar uma mala dessa? Essa mulher, porra. Você leva muita mala, Benjamin, pra viajar? Não, mas ela pesa menos, velho. Hein, Benjamin? É. Você leva muita mala pra viajar? É 49. Olha, eu não... 49, velho. Quem leva mais, você ou a Rê? 49. É mesmo? Olha, eu não vou negar, não, velho. Você leva mais que a Rê? Mais mala que a Rê? Cara, eu levo coisa, velho. Mas o homem da casa é Renato. Não, mas é eu levo coisa, velho. Mas não usa porra nenhuma, é, mano. Benjamin... É só pra gente falar uma coisa que eu detesto, cara. Tá em algum lugar, velho. Você quer usar uma coisa e não tem. Ó, eu preciso ter uma opção. Eu vou levar isso ou eu vou aqui. Eu vou concordar com o Benjamin. Eu vou concordar com o Benjamin. Não, eu concordo com o Benjamin. Faz cocô na roupa. Eu levo uma camisa de cada cor. Levo uma. Nossa, vocês estão muito frescos. Ah, vocês estão. Eu levo duas camisas e mando lavar na lavanderia do hotel. Meu, não suporto ficar carregando coisa. Pra 4 dias, por exemplo. 4 dias, quantas cuecas vocês levam? É, uma por dia. Eu? 4 cuecas, pô. Eu levo mais. Ah, só? Mais? É que o Benjamin faz cocô na rua. Faz cocô. Não é possível, velho. Ele tem medo de avião. O Benjamin tem medo de avião, ele tem medo de tamanho. Não, porque você toma banho quando você vai sair de manhã e quando você volta, velho. 4 cuecas pra 4 dias, velho. Você chegou, você acorda de manhã e toma um banho. Coloca uma cueca. Óbvio. Lógico. Você dormiu, tomou banho, dormiu e já toca de cueca. Lógico. É? Você não, é óbvio. Sim, mas eu não durmo de cueca. Mas eu durmo de cueca, pijama. Eu não durmo de cueca. Você tomou banho à noite, trocou de cueca. Vai dormir. Acorda, vai trocar de cueca de novo? Quando você vai viajar, você chega no hotel, depois vai tomar um banho pra sair, pra jantar, pra fazer alguma coisa. Tudo bem. Então, por isso que não dá. São 4 dias, não dá pra levar 4 cuecas, você vai sair. Eu levo 8. Duas. Mas é que você dorme de cueca. Mas você troca uma cueca porque você usou 2 horas, ela? Já começou a suar, velho. Você toma banho. Você chega no hotel 6 da tarde, toma banho. O beijo é patrocinado, ele sai da cueca. Sai do hotel às 8 da noite. 10h30 você tá de volta, jantou. Aí vai trocar. Aí você vai dormir com ela, não vai? Você acorda de manhã. Você acorda de manhã, você toma banho. O beijo é patrocinado. Você toma banho? Toma banho. Completamente maluco. Peraí, vocês não deixaram eu falar. Eu não consigo deixar a mesma cueca depois que você eu tirei. Acorda de manhã. De manhã tomou banho e botou a cueca. Isso. Ok, pronto. Saímos lá, saiu, da rolê, bababá, bababá. 7 horas da noite, você volta pro hotel. 6, 8. Aí você fala, bom, vamos sair pra jantar? Isso. Vou tomar um banho. Aí você troca. Eu troco de cueca. Não, mas aí você usa a mesma no dia seguinte. Duas cuecas. Não. E o avesso? Eu não vira do avesso, não. Não, vira do avesso. Tá louco, que nojo. E aí você vai dormir. Vai, Matheus, eu não consigo também. Vira do avesso. Nesse eu sou parecido com o Benja. O Benja, ele não lava a cueca, ele joga fora. Usou uma cueca. É verdade, descartável. É pra quem não sabe, o Benja é patrocinado por cueca, etc e tal. Ele usa as calças que nem o Neymar, que fica aquela marca da cueca. A calça vem aqui. Baixa. Baixa. O cofrinho fica aparecendo. Eu também uso duas, velho. Começa a esquentar ali, velho. Você vai fazer vasectomia, Benjamin? Não. Você foi, Benjamin? Nossa, eu tô sabendo o que você vai fazer. Não. Vasectomia? Interrompemos esse programa para um merchan que pode salvar o mundo. Nós do Merdon Medical Group temos orgulho de inovar a medicina moderna com a vasectomia forçada. Amigo! Não interessa se o paciente está a fim de fazer. O importante é fazer. Amigo! Largo meu saco! A vasectomia forçada é indicada para cronistas esportivos, políticos e flanelinhas. Amigo! Mas desse tamanho não! Tá assim porque tá frio! Oh. A vasectomia forçada é como se fosse uma castração, só que sem anestesia. Amigo! Sem anestesia? Venha para o Merdon Medical Group, nem que seja amarrado. É, amigo! Por que eu tô falando assim? Vai parar, é? Vai parar, é? Chega, hein, Benjamin? Vai arrancar as bolas. Vai arrancar. Pô, já para quando nasce, né, velho? A tribo dele lá quando nasce já para. Mas você sabe que na história tinha castração forçada. Castrato lá? Ah, tinha. Tinha grupos de pessoas, de médicos na história. Nos Estados Unidos tinha isso aí. Isso aí passou até num seriado recente, The Nick, que passa aí no... Não sei se é HBO. Os caras que eram a favor da castração forçada. Então pegavam os moleques de rua, que era marginalizado, etc e tal. Levava pra castrar os caras, pra não dar, pra não... Diz que já tentaram nos Estados Unidos fazer uma lei, né, pra estrupadores. É? Como? Estrupadores? É. Estrupadores, velho. Estrupadores. Pra que faça a castração. Mano, Faça castração nos Estados Unidos. Você embora, a Giovana mandou um chupa pra você. Né? Giovana? Ela falou Giovana? De lavar a louça, falei, tá louco, tá mandando um WhatsApp aqui que não para um minuto. ODD. Ó, pessoal, vamos dar tchau pro mano que tá com uma mala aí, ó. Tchau, mano. Falou, mano. Boa, mano, Abisque, boa viagem. Boa viagem, viu, mano? Ele vai começar a arrumar a mala dele agora, Barcelona. E vai acabar às 6 horas da manhã. Ah, vai, do jeito que você é enjoado, velho. Será que ele leva as bombas dele? Ele deve estar indo pra fazer alguma coisa pra Thaís. Ah, é. Você não tem a dúvida. É coisa de mulher, velho. Deve ser coisa de pegar no cabelo. Maurício, essa mala não dá pra gente viajar. É, que é outra mala. É. Com certeza que é outra mala. Quer apostar que tem que ir no shopping comprar uma mala. Eu também acho. Aquelas bonitas. Ai, Maurício, tá arranhada essa mala, eu não vou. E é uma mala de 2,5 pau. Vai ver. Isso deve ser enjoado. Só ele? Extra! Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O Estádio 97 agora vai falar... Ah, vai falar da BV Financeira. Vamos falar da BV Financeira? Vamos, fala, narigudo. E aí, amigão? Precisando de uma ajuda é para pagar as contas? Quem não tá, né? Oh, meu Deus do céu, como tem conta pra gente pagar nesse começo de ano aí? Mas ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas e sobra até pra viajar com a família. A BV tá sempre ao seu lado. Passa lá. Ipiranga, Tatuapé, Lapa, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. Quer mais informações? Acesse o site bvfinanceira.com.br ou ligue, ó. Grava aí no teu celular o telefone da BV. Esse telefone é bom ter sempre por perto, viu? 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios para você. É isso aí, esse é o Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos trazer mais ouvintes no 3284-7097. E você pode acompanhar o Estádio 97 em áudio e vídeo, assistir tudo o que acontece no Estádio 97 através do seu computador, do celular ou do seu tablet. Acesse 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Um abraço aí pro Sérgio Louco. Sérgio, grande essa... Sérgio Louco. Vai estar enquete aí. Olha. Do chato? É. Mostra aí. Qual é a enquete? Eu nem tô olhando, mas mostra. Quem é o mais chato do Estádio 97? Benja ou Domênico? Deve estar uns 90% esse trouxa. 268 votos. 81% Benja. Tá na cara, velho. 19% Domênico. Não, mas não tenha dúvida, velho. Não tenha dúvida disso. Mas não sabia, é lavada, eu não tenho a menor dúvida. Eu nunca perco pra esse trouxa. Só perdi uma aposta e olhe lá. Mas se você for ver... É uma na vida e outra na morte. Que a dona Jamile deve estar ligando pra todas as amigas. Igual o pai do Zezé. Falando assim... Ah, e a dona Rebeca não tá ligando? Você tem Twitter, Abete. Ah, e a dona Rebeca não ligou também? Ah, igual o pai do Zezé. Pedindo pra todo mundo lá de Genópolis ligar? Não tem. A dona Rebeca não escuta a gente também. Nem a mãe. Está duvidando, o senhor está duvidando. A dona Rebeca não sabe nem onde o Benja trabalha. Nem a mãe aguenta, velho. A dona Rebeca pergunta todas as vezes: Benja, você trabalha com o quê? Ela não sabe. Sua mãe já te ouviu, Benja? Uns negócios aí, viu, mãe? Sua mãe já te ouviu, Benja? Nunca? Não tem paciência. Fala, Benjamin. Não tem paciência, sabe? É que minha mãe não tem o hábito de ouvir rádio, cara. Não, não. Mas nem você trabalhava. Pô, mas ela é da era do rádio. Acho que não. Ela é da era. Acho que não. Mas é. Minha mãe é da era do rádio. Queria que ela ouvisse? Ficou meio triste. Acho que não. Ficou, vai. Minha mãe ligava, eu moto, eu falo essas atrocidades, minha mãe vai ter um troço. Não, é verdade. Nesse ponto de vista, é verdade, né? Absurdo. Não, a parte da minha família também não escuta. Ah, que família? Você fala que não tem família? Você falou que foi tudo queimado? O Chuchu, a minha família, minhas filhas. Eu falo pra eles escutarem. Que filhas que você tem? Que filhas você tem? Fernanda, Flávia e Daniela. Filha? É. É um fato novo. É a filha do Chuchu. A filha dele, não tua. Ah, enteada, enteada, enteada. Quem você é, padrasto ou madrasta? Não, não é nenhum dos dois. Esse é o quê? Pãe. Pãe. Mistura de mãe com pai. É, pãe. Pãe. E elas ficam te ouvindo, Motinha? Algumas sim. Algumas sim? Algumas vezes sim, elas têm... Não, mas esse negócio de falar que você é... E eu já tenho amigos que adoram o programa, né? Ah. E quando comecei a falar, quando eu vim pro estádio, blá, blá, blá, blá, E aí, de vez em quando, os caras comentam com ela e ela fala, não, o Mota é meu padrasto. Eu não acredito. Aí quer que tire foto, blá, blá, blá. Pra mostrar, né? É, e tal. Mas a família, por exemplo, mas a família do Chuchu, meu cunhado, a família toda, todo escuta. Clóvis Tonioli, a família toda Tonioli. A parte que ficou queimada lá, não. Palmeirense, tudo palmeirense. É tudo gente esses já foram. Esses aí nem sabe. Quem queimaram já foi. Nem sabe. Não, mas não é. Esse negócio... Você tem o mesmo nome desde que nasceu, Mota? Ou você chegou a mudar de identidade no meio da vida? Não, o mesmo nome. Cláudio Mota mesmo. O Mota tem jeito de quem trocou de identidade, deve estar no serviço de proteção à testemunha. Igual o Abadia. Lembra? Plástica também. Você extraiu o caninho? Meu cabelo não era assim. Não era. Ei, Mota, você tirou o caninho? O que é caninho? O caninho do meio das pernas você tirou? Não. Porra, não? Não, tá aqui. Continua normal? Tô macho, RG. Ah, é o quê? Macho. Não, agora você deu um nome. É só pra... O que que tem? Vamos a mais ouvintes, 3284-7097. A Tami também não é? É, olha, a Ucrânia ganhou medalha, tá vendo? Falando, ganhou. A Ucrânia ganhou medalha. Ganhou. Eixe, acharam aí. Aí, ó. Boa, Dodô. Rapaz, o Benjamin tem a solução. E é bom ver o Vietnã também, viu? O Benjamin. Não sei, às vezes. Vietnã não pode ser. Ah, não, Vietnã. Eles vão ficar com a Bahamas então, hein? Ping-pong. Tira o alvo. O Vietnã foi tira o alvo. Gente, o Benjamin tem a solução. Não precisa se preocupar com o uniforme. Eu já resolvi esse problema agora. Mete um doping nesse time da Ucrânia e elimina antes de começar o campeonato. Resolvi. Vai ter doping, vai ter mesmo? Então já elimina antes. Ai. Tá tudo dopado lá na Rússia, hein? Ali os caras dopam na mamadeira, né, velho? Com a aprovação do homem, né, velho? E o mais louco é o seguinte, o remédio que a Sharapova foi pega, vem batendo recorde de venda na Rússia. Ah, e na Vila Maria dizem que também estourou a venda. Antes da Sharapova na Vila Maria. Diz que tá batendo recorde de venda. Mas lá, ela não jogou a culpa no laboratório. Não. Isso não. Aqui nego fala. Não, mas o técnico dela falou. Mas você vê todo o brilho de uma carreira aí pelo ralo, né? Não, isso é outra história. Você viu quantos milhões cancelaram os patrocínios? Ah, acabou. 57 milhões. Lá. Acabou. Você não viu o Lance Armstrong quando saiu o negócio? É, destruiu. 57 milhões é dinheiro. Alô? O único atleta no mundo que teve um problema pessoal que não é dó. Alô? E que a vida dele não afetou uma vírgula, chama-se Ronaldo Fenômeno. Que isso que é um fenômeno. O Tiger Woods foi pego no negócio da amante, lembra? Uhum. Estados Unidos parou. É. Eu tava nos Estados Unidos uma época, juro, parecia o Obama dando uma declaração. Você entrava nos bares, nos restaurantes, tava todo disso, mundo na frente da televisão vendo o Tiger Woods. Mas o Ronaldo... desculpa, né? E perdeu vários patrocínios. Mas o Ronaldo, em qual situação você tá falando? Aquele negócio dos travestis. Mas ali ele já tava meio que parando. Não, né, não é questão de parar, não. Questão que você teve um caso, um problema. Ah, é problema. O OJ Simpson. Ah, mas foi uma coisa. Uma coisa grande. Acho que o OJ foi o principal, o pioneiro, né? É. E cara, você parou os Estados Unidos pra isso. E a vida. O Ronaldo conseguiu se reinventar. Mas o Ronaldo. Ah, não tenho dúvida. Tenho certeza, porque foi. Capa da Veja, aquele estrondo gigante. Foi mundial o negócio. Verdade. Alô? Alô? E fala? Felipe. Felipe do que, Felipe? Felipe de Moura Rosa. De Moura Rosa? Isso. Quantos anos, Felipe? 2.5. E o bairro? Jardim Primavera. Quero ver se esse GPS tem. Primavera! Te amo! Timaia é sensacional. Tamo síndico, velho. Sempre foi. Agora eu vou falar igual pra você, parceiro. Jardim Primavera, em São Paulo. Em São Paulo tem uns 3 ou 4 que eu conheço. Então agora precisa ver se é o mesmo que você mora, porque tem Jardim Primavera. Tem contar o papel higiênico, né? Ah, é. Agora tem um que eu conheço que é o mais famoso na Zona Norte, ali perto da Cachoeirinha. Freguesia do Ó. Ah, isso aí. Toda a freguesia do... Rapaz, ali, perto, ali eu não morei, mas eu fui no enterro, ali no cemitério, aí perto, se eu não me engano. Caraca, velho. É, tem um cemitério. Cara, o Beija manja pra caramba aqui. Não é perto do cemitério? Esse manja. Não é perto do cemitério. Acho que é. Mas na Cachoeira. Acho que é perto. Mas perto do Rodanel ali. Ali perto da Najar de Souza. Ali perto da Najar de Souza. Lógico que é perto do cemitério. Pra cima da Najar, João Paulo. Ah, João Paulo, ali então. E o cemitério é longe daí, tá louco? Ah, não é Itaberaba ali. Então, eu falei que é perto. Te deu uma referência, né, Felipe? É verdade. E o time, brother? Tricolor do Morumbi. Olha, faz Paulina, tempo que... Rolou. São Paulino hoje tá com vontade. É. Caramba, hein? O que tá acontecendo hoje? Só ligando tricolores, o Felipe? É porque corintiano tá trabalhando, né? Trabalhando às 6 da noite ao meio-dia, pô. Corintiano trabalha durante a noite, por isso São Paulo me liga agora. Ainda bem que tá trabalhando. Ah, é. Mas bem, esse telefone aceita tudo. Esse trabalhando ele colocou, entre aspas, né? Ô, Felipe! Diga aí. Nossa, muita gente xingando o Mota aqui. Gente, vamos parar de xingar o Mota, que o negócio da Ucrânia. Ele errou. Ele entrou no Wikipédia lá e errou. Ele errou. Viu o primeiro. Fui eu, velho. Ele errou. A gente sabe, normal, né? Normal. Não adianta. Não empurra a culpa nos outros. Não terceiriza a culpa. Transferindo culpa pros outros, Mota. A gente conhece. É típico erro teu. O Domênico tinha razão. Eu? Aliás, olha, o Domênico, parabéns. Ele vem tendo razão sempre, meu. Domênico? Olha, toda. Ó, parabéns, viu, Dodô? Domênico? É, Domênico é imparcial. Quando a gente chamou o Mota pro programa, o Domênico falou assim: ó, cuidado, esse cara é uma ratazana. Eu falei quando isso, eu parei de seguir o Mota no Twitter, ele falou: tá vendo? Tá vendo? Que eu não sigo? Tá vendo? Olha, o Domênico. Não, segue, eu te mostro agora que eu sigo o Mota. Tá louco? Você apertou agora, então. Me apertou agora. Um dia o Mota reclamou pra gente, lembra, amor? Mota não vai entrar nessa, não. Vai, sim. Que mentira. É um lixo. Felipe, você acha que o Mota é uma ratazana, cara? Ô! Ah, sei lá, velho. Nossa, tava com uma vontade também, é. Felipe, velho. Você acha que é? Você acha que é? Velho. Acho que o mundo acabar agora, você não vai fazer nenhum esforço pra se salvar, hein, velho. Ó, amigão. Me diz uma coisa. O São Paulo tá parecendo Michel, vem praticando mal o futebol, né? Isso aí é notório, todo mundo sabe. Mas você acha que, por exemplo, com a subida aí do Lucas Fernandes, o menino da base, a recuperação física do Daniel, aquele que veio do Botafogo no ano passado, agora voltou a jogar... Você acha que esses jogadores, que são até um pouco mais rápidos e têm uma certa habilidade, você acha que o São Paulo pode ganhar um pouco mais de agressividade? Pode melhorar o futebol tendo esses caras? Eu acho o seguinte, que se você não tiver um coletivo bom, e não adianta subir garoto da base, não adianta trazer Cristiano Ronaldo, não adianta trazer ninguém que não vai dar certo. Sim. O que o Tite faz no Corinthians é blindar o clube, é, o elenco. Ninguém está aí falando nada... um do outro, resolve os problemas internamente, aí se você traz um grupo forte, entendeu? Então, isso tá faltando no São Paulo, todo mundo joga merda no ventilador, e o grupo não tá unido, o grupo tá acontecendo igual no Palmeiras, o grupo tá rachado, então não adianta trazer o menino da base aí, que não vai dar jeito. Vou te fazer uma pergunta, grupo rachado é consequência ou é causa? Sabe por quê? Vamos supor, você pega um grupo que tecnicamente não é muito bom, né? Aí o técnico não dá jeito, o futebol não evolui. O time perde. O time tem má atuação. Quando perde, costuma acontecer o quê? Um aponta a culpa do outro, começa aquele papinho, por que que perdeu? Aí começa a querer achar dentro do grupo os problemas. E sempre um acha, ah, o problema do time é aquilo. Ah, o outro, ah, o problema é... Aí é que vem a história do racha. Eu acho... que muitas vezes essa coisa de elenco rachado não é causa de mau futebol, é consequência de um mau futebol. Você joga mal, a equipe não vai bem, o clima fica ruim, e o clima ruim e a procura pelos próprios defeitos acaba fazendo isso. É como você ter, por exemplo, uma empresa. Olha, a empresa não tá legal, não tá indo bem, né? É isso aí. Não importa qual é o que ela faz, não tá indo bem. Aí vai a direção da empresa, reúne o Suzano, vai, precisamos achar o que tá acontecendo, que não tá indo bem. Por que que não tá indo bem? Aí vai questionar funcionário, vai conversar com os setores. Aí qual é a tendência? Um setor fala, a culpa é daquele setor lá. Não, a culpa é do ataque, não, a culpa é da defesa. Aí começa... Aí você tem o grupo dos caras que jogam melhor, fala assim, pô, nós somos bons, mas é que, pô, você vê aqueles caras que estão ali. Quando como teve no São Paulo, o cara fala, o cara não tá defendendo lá atrás. Se o time joga bem, tudo é festa, maravilha, é churrasco, é alegria. Então eu acho que muitas vezes é coisa de grupo rachado. Grupo rachado no Palmeiras, grupo rachado no São Paulo. Basta um time tá mal para falar, o grupo tá rachado. Eu acho que muitas vezes grupo rachado é consequência e não é causa. Aí é lógico, aí depois briga mesmo, aí racha mesmo, e aí acontecem as coisas, né? Perde 4, 5, e a imprensa eliminado. Vai ajudando? Hã? A imprensa ajuda? Mas a imprensa, cara, acontece isso, velho. não é isso, a imprensa tá lá pra noticiar. Não, mas tem coisas que não são notícias e o pessoal joga. Cara, mas tem gente que joga que tá lá dentro que joga. Eu concordo com você, coisas que pode ter aí no meio desse bolo todo notícia plantada, não duvido. E às vezes notícia inventada, não duvido. Mas não acho que é a maioria, acho que é a exceção, né? Ah, o problema é que hoje você tem uma pólvora, né, chamada redes sociais, blog, essas coisas. E isso, velho, quando explode, quando cai, ninguém segura. O você cara tem até informação, não, mas ele quer soltar aquilo pra ganhar bastante... Existe uma disputa muito grande. Ô, estranho, você pensa na mesma linha do Domênico, que o Brasil deveria abolir as mídias sociais... A internet de uma forma geral. Eu falei isso, China, louco. O Domênico é imparcial, não falaria isso. Lógico, como a gente vai acreditar nessa bobagem? Palmeirense como ele é, né? É controlado. As mídias. Chupa aí, trouxa. Na China é controlado. Não, o Domênico é a favor de não ter, não é nem controlar, é não ter. Então é Coreia do Norte mesmo. Não, mas aqui na Coreia do Norte não tem nem computador, né? Aí é diferente. Começou o jogo de São Paulo. Se sair gol, tem vinhetinha. É. Tá ouvindo aí, né, Japa? Japa, dá um abraço, Japa do tênis aí com a galera lá. Pô, você também manda abraço pra caramba, né, velho? Caraca, tá aqui, pô, mas o cara foi. Eu tô aqui pra quê, ô Matias? Você quer que eu venha aqui pra te agarrar? Você tá louco? Lógico que veio. É, ruim, hein, cara? Não, isso é um assunto pra depois vocês resolverem. Não, o negócio dele é com o Benja, né, comigo. Felipe! Oi. Palpite, já tá jogando. São Paulo e Linense. 1-0 magrinho. 1-0 magrinho. É aquilo que você falou hoje. Tem que apresentar o bom futebol. Não importa se ganha de 1-0, 5-0. Tem que mostrar futebol para ganhar confiança de novo, para ir jogo após jogo, avançando no Campeonato Paulista, Libertadores, que eu acho que já sai, não vai passar. É, mas já se preparando para o brasileiro, tem que ganhar a partir de agora. E mesmo porque, né? Se for ver Linense, é nível de Série C, de Campeonato Brasileiro. Não é? Sim. Então, Água Santa. E aí, nós Red perdemos Bull, pra isso aí. Até que o Red Bull joga bem. Perdeu, Domingo? Perdeu, o Palmeiras perdeu pra Linense. É, o Red Bull já vem há algum tempinho aí. O né? Palmeiras perdeu pra Linense, perdeu pra Ferroviária. Que grupo que tá ali, Linense? O Linense. A Linense. O. A. O. A. O. A. O. Eu tô faz. Se dane a Linense. O Linense, a Linense. É isso aí. Amigão, um abraço, tchau. Obrigado, viu? Valeu, tudo de bom. Tô acompanhando vocês há pouco tempo, mas tô gostando, vocês são sensacional. Eu queria uma ajuda aí pra fazer um merchan, pô, mas não lembro do Bozano. Ah, olha, vou dar uma facilitada pra você aqui no Bozano, olha. Proteção e... Proteção e diversão, não sei. É, proteção e diversão? Não sei, desculpa. Só com Bozano? Só com proteção e diversão, só com Bozano. Aí, rapaz, ganhou um kit com os dois desodorantes, mais uma sacola do Batman ou do Superman, tá bom? Muito obrigado, vocês são 10. Valeu, cara, um abraço. Um abraço. Valeu, tudo de bom, até mais, tchau, tchau. O Linense... Já se falou de Bozano, fala, velho. Não, o Linense tá no nosso grupo, viu? Do Santos. É o terceiro colocado com 18 pontos. É isso aí, fala, mano. É isso aí, amigão. Bozano, você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto, a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, cara. Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman. E depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma grande novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção. É uma porrada no vilão da transpiração e do mau cheiro. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante para você conquistar a noite. E estes dois desodorantes vêm com um kit exclusivo que marca a batalha do século, que invadiu as principais salas de cinemas de todo o Brasil, amigão. Não deixe de conferir Batman vs Superman, a origem da justiça. Além disso, amigão, você pode ter o seu kit exclusivo com dois desodorantes e uma sacola do Batman ou do Superman. Basta ligar aqui no Estádio 97 e dizer o seguinte... Proteção e diversão só com Bozano. Anotou a frase? Vou repetir, hein? Proteção e diversão só com Bozano, tá legal? Invencível como Superman ou estratégico como Batman, o importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado, Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Queria aproveitar esse momento aqui do Estádio 97 para pedir desculpas, ouvintes. Pedir desculpa, perdão aos ouvintes pelos erros... estúpidos cometidos pelo senhor Cláudio Mota. ele como da produção aqui do Estádio 97, jamais poderia cometer tal erro. Trata-se de um verdadeiro jegue. Que isso? Olha só, o Leonardo escreve aqui. Bahamas já ganhou medalhas em Olimpíadas. Porra, meu, todo mundo ganhou. E a Tinã já ganhou. O Leonardo disse que Bahamas já ganhou 10 medalhas. Caraca! 10 medalhas. 10 medalhas. Errou, então. Eu juro, não fui eu que fiz a lista. Olha, velho. O Márcio Bueno... Eu vou defender, não, eu vou defender o Mota. Não fui eu, juro por Deus, cara. Chucro. Ah. Não. Você sabe o que aconteceu? Nego entra lá, a primeira coisa... Ele entra no Google, aí ele escreve lá... Países que nunca ganharam medalhas de Olimpíadas. Aí o primeiro link que entra, vai lá, Ctrl-C, Ctrl-V, cola. É isso. Olha, lamentável. É isso. Lamentável. Ó, tô com medo. O Romano medo. Olímpico tá mandando a verdadeira lista. Ó, tá parecendo agora. Um petrolão isso aqui, hein? Vai mudar Marcelo tudo aí, Romano, né, é o verdadeiro experto dessa história. Não é você, mano, você é burro. Não, olha aqui, o Márcio Bueno. Olha, quanto mais cava, mais aparece. Ai, Sombra, ai. Ó, Trinidad Tobago, é bom investigar, hein? Só tem filho da mãe, velho. Nossa senhora. Ai, ai, ai. O Anderson Gonçalves. A falta de qualidade de mão de obra é complicado. É véio. Terrível, gente. Olha, pelo que a gente paga, é o que a gente tinha. O Anderson Gonçalves, caros amigos, só de pesquisar o quadro de medalhas das Olimpíadas de Pequim. A Ucrânia, em sua curta existência, já deve ter ganho mais medalha de ouro que o Brasil na história. Eu também acho. O Israel Felipe. Sombra, o Mota tá louco. Segue o quadro de medalhas e jogos que a Ucrânia participou desde 94 aí. Como país independente da União Soviética. Meu, foi muito estranho falar a Ucrânia não ganhou nada. É, meu. Olha só. Deixa eu ver aqui. O Sérgio Gomes. Ah, não. Mais um, não. Não, não pode ser. Mais um, não. Não, não pode ser. Não, não. O Sérgio Gomes fala aqui. Sombra, manda o Mota pesquisar melhor. A Lituânia não. Tem 57 medalhas. Ele tá mal de conta. Não fui eu, foi o Chiquinho não, que fez. Não, não adianta. Não sei nem quem é Chiquinho. Larga de ser... Ah, mas se você é da produção... Problema. Vamos dar os times produção. Aí, pô. Confia no cara. Brincadeira. O Luan Ferri. Não confia, mano. Eu já vi quem mas... que se ferra aqui, viu, Luan? A Ucrânia já ganhou 33 medalhas de ouro na história das Olimpíadas. 6 só em Londres. Tá sabendo legal, hein, Mota? Diz o Luan. O Elson Barbosa. A Ucrânia tem muitas medalhas olímpicas, 28 só de ouro. Além de ter sido local de nascimento do maior de todos os saltadores com vara, Sergei Bubka. Você tinha que saber do Sergei Bubka que saltou com vara. Eu não gosto disso. Você devia saber, é. Brincadeira, olha isso, Domênico. Melhor colocar os que tem menos medalha aí. Rapaz, complicou, hein? Complicou. Agora, olha. E agora? Virando o canal. Não, mas da Ucrânia foi fora de sério. Atenção que sobrou, hein? O João Bosco. Senhor João da Vila Madalena, olha aí. Boa noite, galera. Vocês são impagáveis. Sombra, fala pro RG se informar melhor. Não tem papinho de salário atrasado no Mengão. Pare desse bairrismo ridículo. Informe-se melhor. Isso. Não sabe nem direito do Santos. Quer saber do meu Mengão? Senhor João Bosco calma, Vila Madalena, com luneta. Seu João Bosco. Calma, RG. Ele não faltou com educação. Só falou pra você se informar. Presta atenção no programa. Presta atenção no que você ouve. Deve estar com idade já pra usar o aparelho auditivo e não olha tá usando. Quem tá falando de porra! Ninguém disse aqui que tá atrasado. O que está sendo dito é que pode atrasar o salário. Presta atenção! Porra! Mas por que pode atrasar o salário? A imprensa está divulgando, ué. E a imprensa não inventa. A imprensa noticia. A imprensa sabe que vai faltar. O gerente da conta do Flamengo ligou pro repórter. Mas vocês são financeiro, pode falar. Mas, Benga, no São Paulo, no começo do ano, o pessoal falava assim, vai faltar dinheiro. Estranho é você fazer essa pergunta, você sabe. Você sabe, sim, você sabe. Você sabe como é que vaza, você sabe como é que a informação chega. Não, isso aí. Não. Pelo amor de Deus. Só lógico que ele sabe. Não era notório. Assim, olha, vai faltar dinheiro, não vai ter dinheiro, vai atrasar. O São Paulo apresentou um balanço e o presidente já falou que tinha uma dívida monstruosa. Então. E lá o banco tinha falado que o São Paulo, não me lembro qual que é o termo que era lá, lembra? Foi o Itaú BBA, né? Usou um termo, tal, é diferente. Vai entrar em creche lá. O Flamengo não, o Flamengo tá aí pagando todo mundo, negociando dívida antiga. Vai. Bom. Esse ano mesmo o Paulo Nobre teve que botar uma grana lá pra fluxo de caixa. E por isso que não vai atrasar o salário do Palmeiras. Sim, mas ficamos sabendo disso, né, Beja? Mas é diferente. Será que, sei lá, o RG deve ter visto. É o que chamou atenção exatamente no Flamengo. Porque ele tá pagando dívidas, né? Segundo todo mundo, blá blá blá blá blá blá. Mas aí começou a tomar porrada no campo, aí as coisas surgem, velho. E se não ganhar do Vasco hoje, hein? É, se não ganhar do Vasco hoje... Benjamin, com toda a sinceridade, deixa a amizade de lado. Acho que o Muricy termina um ano no Flamengo? Não dá pra saber. Eu acho que o parâmetro é o Campeonato Brasileiro. Acho que eles vão segurar ele. Ele tá remontando um time, ele chegou lá com um projeto longo. Não acho que ele vai ser mandado embora no Campeonato Carioca, não, e nem que ele vá sair. Acho que eles não andam embora. Mas derruba, hein? Eu acho que não. Veja, estadual derruba, hein? Eu não acredito que vai derrubar, não. Derrubou o Marcelo. Se perder pro Vasco de novo? O Marcelo não foi o estadual, o Marcelo já tinha caído antes. Acho que você foi. Mas porque o Paulo Nobre não quis mandar. Mas caiu no Paulista. Mas hoje é o quê? Você lembra que o Muricy caiu no Palmeiras, no Paulista? É, o estadual. O que derrubou o Marcelo não foi o Paulista, foi o Libertadores. Mas o Muricy caiu no Palmeiras, no Paulista. Tudo bem que ele tinha perdido um. Estadual derruba, velho, não adianta. Eu tô falando pelo projeto do Flamengo, eu não acredito que vão mandar o Muricy embora, não. Agora, não. Eu não acredito. Acho que se não for muito bem no Carioca, fica no Brasileiro. No Brasileiro, se começar mais ou menos... Ah, isso é outra história. Por isso que eu falei, não acredito agora, não. Eu falei terminar o ano. Ah, o ano? Eu perguntei, você acha que termina o ano? Aí já não sei. Terminar o ano é difícil. Não, desculpa, eu ouvi errado. Aí já não sei. Depende como começar o Brasileiro. Em meio daquela sequência de 4, 5 jogos meia boca... É, eu acho que não segura a onda, não. Ó, o Eduardo Bandeira de Mello... Pô, tava no meu programa na Fox na segunda-feira à noite. Perguntando pra ele, o Oswald de Oliveira cai? Não! Quando isso? No Oswald não tava no Flamengo? Ah, tava. Não tava, cai e depois caiu? Ele tava lá no programa ao vivo. Perguntando, o Oswald de Oliveira vai sair? Não. Presidente do Flamengo sou eu, falo pra vocês. Não será demitido. Na semana seguinte, caiu. Foi demitido. Eu lembro. Lembra? Lembro. Não, não dá pra saber. Mas se emendar umas 4, 5 jogos ruins... E o Flamengo tá ferrado, né? Porque o Flamengo não tem onde jogar. O Flamengo tá viajando. Por que que mandou pra Brasília o jogo? Se todo mundo fez o discurso que... Ah, tem jogo no Pacaembu hoje? Não, mas Brasília... Mas Brasília também... Amanhã tem Palmeiras. O Flamengo ganha, né? É. Não, não. Esquece disso. Não, mas todo mundo aprovou São Paulo. A logística era favorecia, era mais perto. Mas acho que aqui não tem cachê. Aqui não tem cachê. Ah, pra mandar pra Brasília tem sempre um empresário que põe lá uma grana na frente, garante uma grana. Entendi. E aí o empresário vai buscar na bilheteria o... Ingresso caro, ingresso caro. Falar ingresso caro, viu que sacanagem ontem, no jogo do Brasil, o ingresso custava R$30. Tá vendo? O Brasil era 400, cara. Que isso? Por isso que não tinha ninguém ali no lado da torcida do Brasil. 400 pau. 400 pau. Pô, isso é sacanagem. Até na hora que você tava vendo o jogo, caraca, o defensor do Thiago tava... fazer isso aí? O defensor... Federação deles. Você esqueceu o que Atlético... Mas não é contra a lei? Atlético... Tem uma lei aí que você não Atlético podia fazer? Atlético e Cruzeiro queriam fazer isso. Era R$1.000. Aí abaixaram pra 500. É. Ah, então quando for o jogo da volta que o Brasil e Paraguai vai ter aqui... Faz aí o jogo, sei lá, quanto, e o do Paraguai tem que ser 1.500. Rio Claro e Santos botaram 100 conto lá, velho. Sacanagem. Sim, mas é pra todo mundo. Mas aí, não, tô dizendo. Mas aí é pra Santistas e Rio Clarinhas. Não, então, mas aí se ele fazer um preço diferente na sua torcida. Mas precisa isso, velho? Não precisa. Pô, 400 pau, velho? É oportunismo. Você via ontem, o defensor do Thiago, ele tava abarrotado. É, tava estranho. Aí naquele canto lá, estranho, o Brasil tinha meia dúzia. É. Ô, mano, fala da Polo Ar, mano. A Polo Ar Condicionados, que é a maior distribuidora do país, está com uma nova parceria no Estádio 97. A Samsung! Bem-vindo, pessoal da Samsung! São aparelhos com design e estilo inconfundíveis, contando com o sistema Virus Doctor, que elimina 99% de vírus e bactérias, hein? Olha só que legal! Hoje eu vou dar uma baita dica pra vocês, hein? Ar-condicionado multi-inverter quente e frio da Samsung. Ele tem uma tecnologia que permite, com uma única unidade externa, atender múltiplas unidades internas, ou seja, economia de espaço e dinheiro. Acessando o site ou ligando agora na Polo Ar, você encontra este e outros aparelhos da linha Samsung em condições únicas no mercado, tá legal? Então você já sabe, né, amigão? Com a Polo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima! Boa, mano! Esse é o Estádio 97, oferecimento Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Dodô agora vai falar da Pirelli. Ah, porque, claro, tem uma promoção bacana, né? Seja original Pirelli, essa é a promoção, cara, porque é o seguinte, aproveite, hein? Você troca os 4 pneus do seu carro e paga apenas 3, é, RG, você tava precisando aí trocar os seus pneus, olha aqui, oportunidade bacana. É isso mesmo, você que tá no seu carro precisando trocar os pneus, o 4º pneu sai grátis na Ponte Preta, no Vasco, né? Na faixa, RG, é, meu amigo, só a líder nas montadoras poderia oferecer essa condição especial para você manter o seu carro em dia. É, consulte os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli e aproveite, meu amigo, aproveite, essa promoção é imperdível. Seja original, comprou 3 pneus, o 4º é grátis, é Pirelli. Né? É isso aí. Boa, Dodô. Vamos a mais ouvintes, oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Dá tempo de eu ir no banheiro? Não. Alô? Já falamos que não, né? Alô? Toda insiste. Hora o cara quer ir. Alô? Oi, Sombra. Oi, Dodô, tudo bom? Opa, tudo bem? É o imparcial. Tranquilo, Dodô. Obrigado, Sombra. Nome? Você reconheceu. Eita, foi caiu, pro limbo, hein? Ele tava tão feliz. Próximo. Vamos lá. Dá tempo de eu ir no banheiro? Não, não. Porra, chato. Alô? Alô? Quem fala? Thiago. Thiago do quê? Thiago. Santos. Não, o que mais? É com TH, o Thiago, não? Não, não, sem H. Thiago Santos. É Thiago. É Thiago. Espanhol. Thiago Santos do quê? Thiago Ferreira dos Santos. Ah, vem 3 vezes sem juros, hein? É. É, cara. E quantos anos você tem? 2.6. Ah, RG, 2.6. Ah, hoje não, né? Ah, hoje. Hoje não? Olha aí. Hoje não. RG, oh, hoje vai. Tá difícil. Hoje sim, hoje não. Vai lá, RG. Qual que é o nome dele completo? Thiago Ferreira dos Santos. Thiago Ferreira dos Santos, RG. Pra quem você vai torcer hoje? Ah, hoje sobe o hino aí, RG. Pra quem você vai torcer pra se Ferreira hoje? Ah, sensacional! Aí salvou a hora. Boa, RG. É, eu sabia. Trocadilho, nota 2 pontos. Melhorou, tava 0, mano. Aumenta a subida. Nada, zero toda hora. Nada como meter uma pressão, é. E qual que é o bairro? Vamos aí, Dom Benja. Você já errou esse bairro uma vez. Vamos ver se você atualizou o GPS aí. Ai, ai, ai. Vamos ver se o GPS tá atualizado. Vai errar de novo, hein? Soberana. Ó. Soberana. Soberana, velho. André, só mandar um abraço pro meu parceiro lá, o Canu. Canu. Quem? O Canu lá do Capão, Vila Fundão. Gente boa. Canu é, boa. Da padaria lá do Vila Fundão. Lá o... Não, do bar. Mandar um abraço pro Canu lá do Bordo da Vila Fundão. E mandar um abraço pro Toninho da padaria, cliente do Dr. Martins Nobre, colocou um estente hoje. Ah, boa. Ele falou que te adora, Domênio. Mas tá tudo bem com ele? Tudo bem. Ah, se ele tá ouvindo a gente, por que tá? Vou mandar um abraço pro Rafael que tá lá fora. Grande abraço também, pra ele aí. Boa recuperação, hein? É, o Toninho da padaria aí. Talento GPS hoje, hein? Não, pode falar assim. Eu errei da outra vez, eu não quero falar de novo. Ah, não errar de novo. Ai, meu! Ah, deixa de ser mentiroso. Se eu errei. Mas você tem a chance de errar. Mas você se foi se informar. Presta atenção, se eu errei da outra vez. Eu não posso mentir agora. Não, mas você pode falar, olha. Da outra vez eu falei que era esse, mas agora eu. Não, mas aí dá uma colocação que eu fui fuçar o negócio. Eu não Roberto quero. Carlos, tem que outra vez. Não, isso é Raul Seixas, idiota. Que Raul Seixas, seu louco? Tente outra vez. Não, tem Roberto Carlos também, seu Jegue. Não, senhor, tente outra vez. Não, Jegue, não. É Raul Seixas. Não, tem com o Roberto Carlos também. Qual? Como que é? O quê? O do Roberto Carlos. É, pergunta pra ele. É porque você não sabe. Tente outra vez do Raul Seixas. Tem certeza? Absoluta. Você não sabe nada, vai dormir. Tente outra vez, aí. Eu poderia até falar, fala cara, assim com... soberano. Não fala assim, velho. Eu RG, tenho uns truques meus. Não fala assim com o RG, eu tenho uns brother meus lá no Pimentas, no bairro dos Pimentas em Guarulhos. Lá tem um soberano, agora não me lembro se é soberano ou Jardim Soberano, não me lembro. É soberana mesmo, é aqui mesmo. Nossa, mas tava na dúvida. Você acertou, um ouvinte ligou do bairro aqui vizinho. Aí, ouvinte deixa... não, meu sogro. Mas ele ligou soberana. Do bairro vizinho aqui, ele acertou. Pera. Você acertou o barulho. Pera, mas você mentiu. Eu menti? Nossa, o mentiu. Bairro não é soberana, é cidade soberana. Cidade soberana. É, Cidade Soberana. Ah, você é traíra, hein, velho? A primeira vez eu falei Cidade Soberana. Não, senhor. Não. Você falou Morumbi. Não, senhor, você, o senhor vai ter razão. Você é um ouvinte, não é idôneo. Você é um ouvinte leviano. É tipo Mota. É que o pessoal conhece mais como só Soberana. Tipo Mota. É que o pessoal fala Cidade, o pessoal confunde achando que é Guarulhos, Cidade. É, meu aí amigo. Aí fala só Soberana, que mas é o quando pai. Chega correspondendo na tua cara, chega Soberana ou Cidade Soberana? Chega Cidade Soberana. Então o que você deveria ter falado? Cidade Soberana. Então quem tá errado? Eu. Parabéns, você não vai ter golpe. Foi honesto, pelo menos ele admitiu a culpa. Foi honesto. Nosso país tá tão escroto que ele agora tem que aplaudir o cara porque ele é honesto. É. Verdade, o que era pra ser o sempre, não acontece. Só que era pra ser uma obrigação, faz o gesto certo, a pessoa elogia, realmente. Que era pra ser uma obrigação, a verdade agora. Ah, mas você é um cara pessoa, se a pessoa acha uma carteira na rua e devolve, fala, nossa, aplaude essa pessoa porque devolveu aquela carteira. É, eu deveria ser como... Eu achei uma carteira, eu tô todo feliz. Nossa, devolvi a carteira, fui lá na Praça da Sé, devolvi no Achados e Perdidos. E botou foto no Instagram pra mostrar. Olha, eu devolvendo a carteira. Eu sou honesto, era o subjeto. É, mas tem gente aí no caixa aí que pegou 50 conto. No caixa pegou 50 conto, foi acusado aqui no ar, velho. Mas foi 50 ou 100? Realmente. Foi 50, e não devolveu. Realmente. Pelo menos eu achei a carteira e devolvi. Eu peguei a senha do cara, o cartão do O cara esqueceu o dinheiro ali em cima, voltou, no minuto você tava saindo. Sim, lógico. Eu tava sacando meu dinheiro e levei o dinheiro do cara. Isso é porque uma vez um ouvinte disse que deixou um dinheiro no caixa eletrônico e o Benja roubou o dinheiro, né? O cara é um idiota. O cara só fica nervoso. Não, eu tô nervoso. Ele brincou. Ué, mas ele fez a lógica. Ele deixou, você tava atrás dele, você foi pegar. O próximo. Quando ele voltou, você tava saindo. Sumido de correr. Lógico. Lógico que eu tava saindo. Eu tava no caixa pra sacar dinheiro pra mim, eu vou ficar dentro do caixa. Eu saquei meu dinheiro e saí. Aí o Ben já deu sorte, já tinha um dinheiro sacado. Já tinha sacado o dinheiro. Não, porque quando... Mas assim, pra que eu vou digitar a senha se já tem uma? Ele nem viu, do jeito que ele era, ele saca, ele nem conta o dinheiro. Você conta o dinheiro quando saca. Tiago. Diga. Que time você torce? Hoje sobe o hino aí, RG, pra nós. Pra nós quem? Pra nós? Pra nós. Peixe. Ah, peixão. Não, aí ia ser Corinthians, pô, pra nós. Aí tá certo. É pra nós. Pra nós. Tá certo. Nós. Ô, velhinho, e o nosso peixe aí, cara? Vamos chegar onde com esse time aí? Ó, peraí, antes de você falar, antes de você falar onde o Santos vai chegar, ó, quando é pra elogiar, eu também elogio. Eu leio elogio, ó. William Hotz Gomes. Era melhor o Mota ter falado que o Vaticano não tem medalhas Olimpíadas, essa seria certeza, tá vendo, Mota? Ô, Motinha, tá ruim aí, Motinha. Ô, você tá sem nada pra fazer mesmo, hein, velho? Ah, mas o ouvinte foi bem. Lógico, o Vaticano não tem medalha. Você acha no Papa? Não correria risco. Esse Papa, de repente, vai e ganha uma medalha. Ei, velhinho. Diga. E aí, onde vamos chegar com esse time aí? Não, o Paulista é nosso, porque daqui a pouco tem que mudar o nome de Campeonato Paulista pra Campeonato Santista, né? Então. Chega de Paulista, né? Paulistinha, eu também acho que é melhor perder o Paulista e ganhar um brasileiro aí, uma Copa do Brasil, né? Não, seria melhor. Se fosse pra trocar, sim. Mas, claro, mas se não for pra trocar, melhor só o Paulista mesmo. Não, se puder ganhar o Paulista. Se puder ganhar o Paulista e o outro, também é bom, né? É, ideal uma tríplice coroa aí, né? Pra coroar um ano, perfeito. Ei, mas. Calma. Aí não. Aí já tá pedindo demais, né? Ó, meio do ano tá chegando. As notícias vão dando conta aí de que vamos perder de 3 a 4 jogadores e os principais, né, velho? Que é o principal, é Oliveira, é Lucas Lima. Que é a base do time, né? Gabigol. É, Gabigol, acredito que ele não saia, não. Acho que o Gabigol não sai ainda, não, aí, gente. É, mas o pai do Neymar tá atrás da... Tá falava a mesma coisa, né? Aí, não sei não, hein? Amigo... É, só esperando pra ver mesmo. Aí o maior problema é que o Vietnã tem medalha também. Também. E o Mota acumulando erros e mais erros. O Vietnã? É um grande problema. O Vietnã tem, velho, então... Olha, puta sugestão do Tadeu Couto aqui, ó. Não, você não vai ler isso, não. Acho que esse tal de Chiquinho aí quer sacanear ele, né? Lógico. O pé é minha. Chiquinho botou na deixa. Ah, velho. Aqui, botou pra toda minha, velho. Acho que ele catou uma lida, pô. Vou pegar um monte aqui que tem pra sacanear ele. Dá uma olhada, estranho. O Tadeu Couto mandou um Twitter aqui. Vê se você acha legal a promoção. Vamos lá. O programa podia fazer uma promoção pro mês que vem. E o ouvinte que ganhar enforca o Mota no dia 21, homenagem a Tiradentes. Não. Legal isso, Ah, pois não. Olha aqui. Está a violência e legal. Não, não é violento. É, legal. É só um enforcamento. É, imagina no Instagram da rádio. Nem vai sentir, Matheus. Não, legal você dar a voz a um idiota desse não, não que fala mal. Não, não é idiota, não. O que ele falou mesmo, Benjamin? É um bosta. Fazer uma promoção mesmo. Você não vai mentir. Pra fazer uma promoção. Tá aqui, ó. O Tadeu. Tadeu Couto. O programa podia fazer uma promoção pro mês que vem. O ouvinte que ganhar enforca o Mota no dia 21. Homenagem a Tiradentes. Sensacional isso aí. Cara. Enforca teu pai. Você concorda? Você concorda com a sugestão, velhinho? Não, não, concordo não. É, eu também mas não. Não é enforcar pra matar. É, mas vai. Não, é ah, não, não, só matar. Pra deixar só um minutinho sem ar, pode ser, vai. É uma coisa, cara, ó, viu? Porra, sim, hein? Um minutinho sem ar. Mas só um minutinho. Não, só, um minuto, só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Faz com você mesmo. Então precisa ofender o ouvinte. Coloca assim no teto, sobe no banquinho e pula. O ouvinte vem com criatividade. É, legal. E o Mota vem com violência. Vem com agressividade. Falar em minutinho sem ar, velho. Quem é que tá deixando o nosso time com um minutinho sem ar? Qual o jogador que você não tá gostando lá no time do Peixe? Meu, é. Querendo ou não, ainda é a zaga, meu. Se o Lucas, Lucas Veredíssimo, como é que é mesmo? Veríssimo. É o nome do Veríssimo. Nossa. Ele. Não sei se é porque ele tá iniciando, porque não pegou um time ainda. É, mas o moleque é bonzinho, mas acredito que o Braz com o Gustavo Henrique vai ser melhor, mas. É novinho. É pegar experiência mesmo. Mas o time tá bom, o time tá. Tá jogando bem, o problema é. Ataca, ataca, ataca, não faz gol. Acertou. Acertou as duas alas, né? Acertou as duas alas, a direita e a esquerda. Ô, amigão. Pênalti pro São Paulo. Pênalti pro São Paulo? Pelo menos assim pra fazer gol, né? Não, mas vai errar também. Ô, RG, o Gustavo Cuccinelli aqui tá falando que Santos é pequeno, hein? Do caramba. Ganso vai bater e vai errar. Nossa. Ô, Fera, bom, o Santos no Campeonato Paulista tá classificado, né? Acho que não fica nenhuma dúvida aí. Só pra agora é pra ficar em primeiro mesmo, pra decidir na Vila. Com relação, que é o importante. Com relação a isso. E a Seleção Brasileira, você assistiu ontem? Assisti, tá uma tristeza, mas seleção, meu. Do meio pra trás, não. É o técnico que não convence, meu. O time tem jogadores bons, mas não tem técnico pra treinar o time. Esse que é o problema. Ou tem muito jogador de clube e pouco jogador de seleção. É, exatamente. Porque como um time que coloca, tem dois volantes, meu, que cada enxadada é uma minhoca. E todo contra-ataque, toda bola que vem, a bola entra na zaga, meu, ninguém consegue tirar. O Gil é um bom zagueiro. O Miranda é um bom zagueiro. Laterais, Daniel é um bom zagueiro. Luiz Felipe, meia boca. Felipe Luiz é meia boca. Olha, e eu família... acho que o Vitor Ferraz daqui a pouco vai tomar o lugar dele aí. A família acho Luiz... que não vai demorar muito, não. A família Luiz na seleção tá doce. Tá feio, tá feio. Meu, não... Olha... Dá pra tirar o Luiz Gustavo ou o Fernandinho e colocar o Lucas Lima aí fácil, né? Michel Bastos perdeu o pênalti. É. Pô, o Vitor acertou mesmo. O Vitor acertou, velho. Eu sou o batedor, mas quem errar... É, você leva o Michel Bastos pro Corinthians, do caramba. É do caramba. A culpa é da torcida. A culpa é da torcida. O cara tá assim. Leva pra lá. Porque depois dessa... Vocês põem no cara. Depois dessa... Thiago! Leva pra lá. Tchau. O Mota dá uma... Tchau, velho. Sem prêmio, né, velho? É muito tchau, Thiago. Assim. Abraço, tchau. Tá acabando o programa, seu tipo do caramba. Beijo, manda um abraço. Tomara que você engula um bem. Pra galera aí. Manda, vai. Mandar um abraço pro pessoal da empresa lá, do abraço, grupo. pro grupo do WhatsApp do Marronzes. Franjinha lá da Vila Carioca. Pro meu sogrão que todo dia aqui ouvindo vocês. Totalmente pagável, vocês são 10. Nada melhor do que depois de um dia estressante de trabalho, vindo ouvindo vocês aqui, dando risada. Chego em casa relaxado já. Boa, velho, é nóis. Mandar uma moela pra minha noiva, Bianca. Ah, Bianquinha, hoje vai ver o porquinho pular da panela, velho. Fazer um merchanzinho aí correndo? Não. Manda. Sim. Pode? Vai. Pode. Não. Vamos lá. Proteção e diversão só com a Bozano. Ganhei um kit com dois desodorantes, mais uma sacola do Batman ou do Superman. Só com a Polo Ar. E a Samsung, eu tenho o melhor clima do ano. Parabéns, amanhã você concorre a um ar-condicionado de 9.000 BTUs. Opa, tá ganhar bom? Pra levar lá pra prainha lá. Eita. Ficou mais fácil recarregar meu cartão com Zoom? Não, é diferente, recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom? Ah, recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. E ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom, tá bom? Muito obrigado. Um abração pra vocês, hein, vocês totalmente pagáveis, meu. Um abração. Ô, fera. Valeu. Já que você falou tchau, do cartão Zoom... É isso aí, amigão. Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Ah, não sabe como? É muito simples. Se liga só. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele. Sem pegadinha, você só vai encostar lá seu cartão no validador e tá lá, R$5 de crédito nele. Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar, tá bom? Vem na novela, tomando café da manhã, você nunca mais vai pegar fila. Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como se escreve? Eu vou soletrar para vocês, tá bom? Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Z-U-U-M. Ou então você pode acessar o site também, zoom.com.br/bilheteunico. E lembrando também, amigão, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom, ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. É, mano. E o São Paulo teve já 6 pênaltis esse ano, ou 5, deixa eu ver aqui. Teve 5 pênaltis e perdeu 4 já. O Bastos, inclusive, outro dia no Pacaembu também perdeu um pênalti no jogo contra o São Bernardo, se eu não me engano. Acho que foi contra o São Bernardo. Estádio 97 tem oferecimento de Polo Ar, com a Polo Ar condicionados da Samsung, você entra no clima. Oferecimento de impermeabilizantes, recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Esser, construindo com valor. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Agora o Narigudo vai falar do Extra. É, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Segura o coração, mas segura! Acompanhou a rodada do fim de semana e esvaziou a geladeira com aquela Itaipava bem gelada? Então presta atenção. Aproveite que o Extra tem o melhor preço, os melhores descontos, a melhor condição de pagamento e não deixe faltar Itaipava para os próximos jogos. É hora de você fazer as compras e organizar a torcida. Para isso, o que não pode faltar? Não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. E você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Então aproveite as ofertas do Extra Gol. Cerveja Itaipava 269ml com 50% de desconto na segunda caixa. Itaipava Premium 600ml com 50% de desconto também na segunda unidade. Você já sabe, você merece o Extra Gol. Você merece mais, você merece um Extra. Mas lembre-se, hein? Beber só com moderação. Muito bem, queria agradecer a presença do Estranho no Ninho, que vai estar com a gente no resort. Maximiliano Gimenison, sim. Cara, obrigado pela sua participação. Aí, obrigado a vocês aí. Espero que você tenha gostado. Não, amei. Muito bom estar aqui com vocês. Foi uma noite excepcional. Posso mandar um abraço? Pode. Então, quero mandar um abraço pessoal do Condomínio Quebec lá, o Betão, Bia, o Thiago e o Ivan, certo? O que tá olhando, Motinha? Motinha tá te olhando com cara de desejo. E quero dar os parabéns aí, que tá fazendo aniversário hoje, um corintiano, César, amigão nosso aí. E, Cezão, feliz aniversário aí, cara. Ele tá onde? Tá... Presidente Bernardes? Não, não. Não, é tá louco. E Fabiano, Ricardo, um abraço pra vocês. Giovanni, meu cunhado São Paulino. E um abraço a todos aqui do Estádio 97. Você também. Ô, Motinha, para de me alisar aqui, pô. Caraca, hein, bicho. Mas obrigado aí. Foi... Valeu, cara. Obrigado. Falou, fera. Obrigado. Valeu. É isso aí. RG, quem ganhou boné da Energia 97 com patrocínio dos bonés Vista Aérea? Leidson Lopes. Leidson ganhou o boné Vista Aérea, Estádio 97. Telefone da Vista Aérea, 3031-2288. Quem ganhou a camiseta Energia 97, com apoio de fitcamisetas.com.br? Bruno de Andrade. Boa, Brunão! Também 3 dias úteis para retirar com apoio de fitcamisetas.com.br. E quem ganhou o jogo de dados do Sem Parar? O William Teodoro. Valeu, William! Parabéns! É isso aí! Estádio parabéns 97... pro Tadeu Couto, que tem essa ideia da promoção espetacular de Tiradentes com o Mota. Não, sensacional. O enforcamento do Mota, né? Nem que a gente possa fazer uma brincadeira, sei lá, usar aqueles coletes que simula enforcamento, não é não? Dodô, boa viagem. Boa viagem, Dodô. Tudo de bom. Ué, nós, tá aí? É. Boa. É nóis, hein? E sexta-feira nos falamos ao vivo. Sim, da Espanha. Exatamente. Aproveita. No Estádio 97 Internacional, RG. É isso aí. É nóis. Perfeito. Boa viagem, bom jogo. Vamos ver se amanhã a gente se fala ainda pelo telefone, né? Não, cuidado, mas... cuidado com as espanholas lá, hein, Dodô? Ah, é nóis, tô com a minha esposa. Não, mas elas são muito bonitas, cara. Legal pra caramba. Não, são muito bonitas. E bom. Você vai achar legal. Legal? Vai ter uma hora que você vai falar assim, ah, meu, Lê, vou no bar aqui embaixo. Na saidinha. É. Isso vai rolar, não tenha dúvida. A gente vai no jogo sozinho, né? É, depois do jogo... agora você... não vai mais. Você não vai mais. Ela vai... Não, óbvio. Ah, mas no estádio, quem não ouve, a notícia você chega. Tá sabendo, velho. Estádio volta amanhã às 5h30, no oferecimento da Esser. Construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra, você merece mais, você merece um Extra. Valeu, gente, boa noite. Boa, até amanhã, tchau. Toda quinta no Club Trônica, esta noite. Hey, we are Stevie Wax, you are listening to Protocol Radio. Nick Romero com o Protocol Radio. Energia. A noite da energia é muito mais eletrônica. Energia na noite. Das 10 às 2 da manhã, os melhores DJs do mundo. Música. Os melhores radio shows. Formação. Energia na noite. O mainstream da música eletrônica. A partir desta sexta, 10 da noite. Aqui na Energia 97. David Guetta. Energia. Como alguns adultos enxergam o jovem? Como o jovem reage quando é tratado como criança? Como o jovem acredita que deve ser o futuro? Como o jovem faz esse futuro acontecer? Se você tem 16 anos, tire seu título na segunda semana do Jovem Eleitor, de 28 de março a 1º de abril. Procure o cartório eleitoral ou acesse justiçaeleitoral.jus.br. Os novos nomes da cena eletrônica nacional. Sets exclusivos, o que é tendência. De segunda a quarta, meia-noite, Spirit Radio Show. Aqui, na Energia 97. Energia. Música eletrônica. É aqui. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o set antes da contratação do seu empréstimo. Uma pátria educadora oferece oportunidades de olho no futuro. Com mais de 9 milhões de matrículas, o Pronatec vem ampliando o acesso ao mercado de trabalho e contribuindo para o crescimento do país. E para continuar transformando a vida de jovens e trabalhadores de todo o Brasil, neste ano serão ofertadas mais de 2 milhões de novas vagas. Acesse o site do Pronatec e saiba mais. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Tchau, Mendes. You watch me come without your kisses. I'll be needing stitches. Energia. Fez em 9,67 segundos. Saia número 8 e entra o 15. Pulou 4,39 metros. Levantou 170 quilos. Matemática Olimpíada tem tudo a ver. Está começando mais uma Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Professores, inscrevam suas escolas. Alunos, participem. A matemática quer somar novos talentos para o Brasil. Saiba mais em obmep.org.br. Inscrições até 1º de abril. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação. Governo Federal. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Marco. Smoke Filled Room. Apenas os grandes hits. 99 Souls featuring Destiny's Child. The Girl Is Mine, Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energy. O Night Sessions está começando nessa noite de quarta-feira. Muita House Music. O fino da House Music para você até as 10 da noite. A gente abre com ele, André Ponciano. Night Sessions. Sunshine, oh, how the day can be so long, I say, sunshine.